cabrita pira. O Rude é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, Portuga vai dar as últimas notícias da luz no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Também é oferecimento da Cato. Máquina de café é o único benefício do seu trabalho? Assine a Cato e vá à luta por um emprego novo. Cato, para quem busca mais. BV, pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Estádio 97 também no oferecimento do consórcio Honda. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. É isso aí, estamos de volta ao vivo aqui no Estádio 97, na Energia 97. Como lembramos ontem, né? Nós tivemos aí apenas um reprise, porque nós tivemos aí o falecimento do Dr. Antônio, que é o grande patriarca da família Constantino, conhecido por todos nós como Dr. Antônio, né? É, dono da rádio. E infelizmente ontem realmente não haveria porquê a gente apresentar aqui ao vivo, fazer o Estádio 97. Não que ontem estivéssemos tristes e hoje estamos alegres porque virou o dia. Não é isso. Mas a vida segue, temos que tocar pra frente. E até como ele era uma pessoa extremamente bem-humorada, mas muito bem-humorada. O doutor Antônio era uma pessoa sensacional. Ele fazia graças e trocadilhos de tudo. Aliás, o único engraçado da família Constantino. Exatamente. É verdade. Temos que dizer. O único engraçado da família Constantino. E vou falar um negócio pra vocês. Vamos fazer o programa, lógico. Claro. Mas eu vou te falar, olha, morreu um cara ontem. Sensacional, né? Puta cara, viu? Esse é. Olha, esse vou esse te falar. É. Era o cara. Esse é um dos caras que você fala, pô, vai fazer falta. O doutor Antônio, pra quem não conhecia, era um cara fora de série. Contagiava qualquer ambiente com alegria, né? Com alegria, a educação. Exemplar mesmo. Cara do bem, cara do bem. A atenção do doutor Antônio, eu vou te falar. Perdemos ontem um grande cara, mas um grande cara. Com certeza. Olha, ontem estávamos meio que, né? Uhum. Não tinha condição, ontem não dava. Hoje, nos preparando para isso, mas vou te falar. Vamos fazer um programa muito legal hoje em homenagem ao Dr. Antônio, que eu tenho certeza que ele adoraria que fizesse um grande programa. Até porque Dr. Antônio, diferente dos filhos, gostava do Estádio 97. Gostava do Estádio. Gostava corintiano roxo. Corintiano roxo. E gostava. O Dr. Antônio nos ouvia. Diferente dos filhos. E se não fosse por ele, a gente não estaria no ar. Óbvio que não. Não estaria no ar. Por isso que eu... Inclusive eu e você, que ele fala, vocês são meus protegidos. Nada acontece com vocês aqui. Nada. E o legal agora corintiano, né? Sério. Opa! O doutor Antônio deixou uma coisa que passa pra rádio, com os filhos, com o Zé e com o Fernando mesmo, que são caras que tratam todo mundo muito bem, muito doutor. Claro, mundo. Claro. Sempre conversou com todo mundo. Então, olha, tava no resort que a gente vai agora, sim, no final de semana, o doutor Antônio desfrutava do resort, tava do lado da gente, sempre rindo. Tava sempre lá. Brincando com a gente, em todas as atividades que eram feitas, o doutor Antônio tava presente, era uma pessoa ímpar mesmo, cara muito. E durante o programa, Laura, vamos falar do futebol, vamos colocar os nossos ouvintes no ar, muita coisa vai acontecer, a gente vai ter trechos aí da participação do Dr. Antônio Constantino, de quando ele, em algumas oportunidades, teve aí participação no Estádio 97. Conseguiu bar aquele papo com o Fiore? Tá aí. E, Benjamin, uma coincidência incrível, né? Hoje nós estivemos no enterro, e coincidentemente, quem estava lá orando por seu pai? Ah, eu sei. Marcelo Gilioti. Eu sei porque ele um abraço ao Marcelinho. Ele ontem me tinha me perguntado a respeito do doutor Antônio e ele falou também que ele iria lá hoje ao enterro do doutor Antônio. Marcelo. Grande Marcelo Gilioti. Grande Marcelo Gilioti. E também mandar as condolências aí pro seu Pedro, que era o pai do Gerson lá da Perfect, que também infelizmente faleceu ontem. Também. Nossas condolências aí do Condolências está 97 aí com a família Perfect. Tá bom, então. E esse trecho que você vai reprisar hoje, sombra do programa, é claro que não são alguns. É pra pôr num quadro, né? Uma coisa de memorável. Não, claro. Aquele trecho. Um dos mais legais que já tivemos em toda a história isso do programa. Fica digitalizado, eternizado. Eternizado mesmo. Não é não? Esse muito vale bem. Mas vamos fazer um puta programa hoje, vamos aquele, vamos. Agora tem que ir lá. É Bento, Mota, vai. Não, é Bento. Manchete é aqui, ó. É. Manchete, ah, é? Estrela não, hein? É tua manchete? É. É, só, é jornalista, né? É. Estrela não, vamos ao Corinthians. Ai, ai, ai, ai. O Corinthians que tá aí, ó. Coringão, Bento, Coringão, vamos lá. Pai do céu, vendo aqui umas coisas aqui do Corinthians. O que acontece, Bento? Primeira delas é que o Sheik, né, já decidido. Pô, me erra, irmão. Semanas aí. Me erra, pelo amor então, de você Deus. Tá livre pra você onde você já quiser. Foi embora? Vai embora? É, vai. Porra. Já. É um... O Tite liberou, a diretoria também. Tá então, vazando, né? É. O Guerreiro também, também dá indícios de que não fique. Né? Então, desmanche, velho. É, o Corinthians deve perder, mas ó, em contrapartida. Estuda reintegrar o Rodriguinho, rapaz. Meia. Tá aí. Aquele meia lá. Tá lá. Bacana, não, é o que tem, mano. É o que tem. Esse Rodriguinho, esse Rodriguinho é bom jogador. Não sei por que o Corinthians comprou e liberou ele. Não. Quem foi? Foi o Tite ou foi o Mano Menezes na época? Você deixa com o Mano Menezes. Ele foi emprestado lá pro América, né? Foi jogar em Minas. Não tô falando, Domingos. Não, não, tô dizendo. Bom jogador, bom jogador. Mas ele, eu não sei porque ele jogou umas duas, três partidas. Ele foi pro Grêmio na época, não foi? Depois foi pro Grêmio. É um jogador. Eu sei das coisas. É um jogador habilidoso. Qual a nota do Rodriguinho? Nos parâmetros do cantando, futebol, com certeza a nota 9. Bom, 6 é bom, passeando. Não acho que é um craque. Qual a posição do Rodrigo do... É, ele é vocalista, né? Era dos travessos, né? Cantou muito bem durante muitos anos. É verdade. Ele não, voltou agora cantando. Esse seu belo é perfeito. Eu sei quem adora esse conjunto. Mas, ó, com relação a esses jogadores aí, bem, tá na cara. O Guerreiro, possivelmente, ele não vai ficar. O Guerreiro, ele não vai ficar. O Guerreiro é um jogador aí que tá pedindo um alto valor aí e possivelmente, na minha opinião, nem no futebol brasileiro ele joga. Primeiro porque ele já declarou isso, ele falou que no futebol brasileiro só jogaria no Corinthians. E eu acho que se for pra algum outro clube brasileiro pagar, sei lá, 7 milhões de dólares, que é a quantia que ele tá exigindo, eu particularmente acho que ninguém aqui tem cacife pra pagar isso pro Guerreiro, tá certo? E ainda mais pagar 500 pau por mês. É, com relação ao Sheik, desculpa. Também sou fã do Sheik, é um jogador aí que jogou muito em 2012, foi protagonista na Libertadores. Mas é um jogador que hoje ele tem um alto custo. Tem um alto custo e pelas atitudes que ele teve recentemente, ele tá provando que não vale esse alto custo investido nele. Tá certo? É um jogador aí que pode ter mercado ainda no futebol nacional, mas no Corinthians eu pelo menos penso assim, que não deveria renovar mesmo porque é um jogador caro, tá certo? O Corinthians hoje vive uma outra realidade, precisa diminuir a folha de pagamento da equipe. Eu acho que o Corinthians, até inclusive hoje, parece que fechou um outro patrocínio aí pra estampar o ombro ali, né? O omoplata. Omoplata é boa. O Mota é um homo sapiens. Quase. Fala a verdade, belo omoplata. Mas a realidade do futebol brasileiro hoje é outra, né, Benji? Tem que se adequar a ela, cara. Eu vou divergir de você que não é... Pra variar, você sente prazer. Tem quase um orgasmo quando ele gosta, você diverge. Ele gosta, você acha que ele gosta? Duvido, como diz minha mãe, Duvido, é verdade. Que o Guerreiro... pede 7 milhões de dólares para qualquer clube brasileiro. E seja 5. Essa pedida é só pro Corinthians. Mas por que só pro Corinthians? Então tá errado. Mas você acha que ele tá com raiva do Corinthians, é isso? Não, não é raiva. Mas é estranho o Benjamin pedir mais pro time que ele já tá habituado. É o efeito Alexandre Pato. Essa contratação do Pato trouxe e vai dar sequelas pro Corinthians. Então eu acho que ele não pede 7 milhões de dólares e duvido. Que se vier uma proposta boa de um time brasileiro, vai embora. Que ele não joga. Olha, eu duvido, Benji. Eu acho que no Brasil. Não duvido nada. Eu acho que no Brasil, primeiro. Quanto que ele financeiramente ganha, falando, muito. 500 pau. É, financeiramente 500 falando. Mas quanto você acha que ele ganharia? Não, 500 sei, quê? Mano, 500 sei. Pau. Não, tô dizendo assim. 500 mil. Hoje ele ganha no Corinthians 500 mil. E ele pediu quanto? O salário, Domênico. Ele falou que não mexeria, tá certo? O problema são as luvas. Tá. Mas, Domênico, não vale. É um jogador, volta a falar aqui, aquele negócio do gato do armazém. O gato com fome, ele sai pra caçar. O gato sem fome, ele deita no saco e dorme. O Guerreiro tem 31 anos de idade, gente. Pra ganhar 7 milhões de luvas, que seja 5. Hoje o dólar aí tá mais de 3 reais. Ô, tá mano, certo? O Mota querendo não é gato, 15 milhões, saco. 15 milhões, 16 milhões na mão do Guerreiro, gente. É um absurdo. Com um jogador de 31 anos de idade. Falo mais, Domênico. Na Europa, Guerreiro. Eu duvido que tenha algum clube sobre aqui que pague essa quantia para um jogador de 31 anos de idade. Deixa eu perguntar pra você. Quanto vale, então, o Guerreiro se ele fosse ser vendido pelo Corinthians? Que é essa comparação. Não, né? Mas não existe venda. Não, sim, não. Baixa dele. Se ele existe tivesse, venda. Não. Tá bem, se ele tivesse o contrato em vigência, sei lá, 2 anos de contrato aí. Vale o quanto pagam. Então, é isso aí que vale. Quanto pagariam? Gente, o Guerreiro, então, ele tem 31 anos de idade. Vale a questão não é essa, Bento. A questão é que o Guerreiro hoje, ele tem 31 anos de idade e eu duvido que mesmo que ele tivesse um valor estipulado, tá certo? Que seja 10 milhões de euros, ninguém pagaria também. É um jogador que tem 31 anos de idade, cara. Mas, mano, a vida útil do jogador, Portugal, volta a falar aqui, ó. Ô, Sombra, depois dos 30, cada jogador aí, cada ano equivale a 7. Como é se fosse um cachorro. Agora, isso. É a idade canina. Ô, mano, o Guerreiro hoje ele tem 37 anos. Agora, mano, vamos falar sério. Ele, é com, ele com paz na mão, todos esses assuntos que estão dizendo que ele fechou, assinou, eu duvido, cara. Que ele tem uma carta na manga. Apesar que é muito difícil ele fazer uma boa Copa América. Mas se ele fizer uma Copa América marcando alguns gols, se levar uma sorte de titular, ele vai ser. Se ele fizer uma Copa América mais ou menos, mano, aparece um Oriente Médio, aparece na Copa China. América, Portugal, o Guerreiro, pelo nome que ele tem, sim, eu ele acho que ele já deva ter alguma coisa na mão. Porque, querendo ou não, Sombra, quando o cara tá inflexível na proposta, tá certo? O Corinthians vai lá e fala, ó, tem isso, tem aquilo. Desde que o Corinthians ofereceu, e na minha opinião, ele já deveria ter aceito essa proposta ano passado, quando o Corinthians ofereceu 5 milhões de dólares e ele não quis, eu acho que ele já devia ter alguma coisa engatilhada. Porque a partir do momento que você tá irredutível, tá certo? Você tá inflexível para que você converse a respeito de alguma coisa, é porque você já deve ter alguma coisa guardada, tá certo? O cara faz uma proposta. Se você tá realmente propenso a ficar no clube, você fala, não, vamos conversar. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ofereceu, vai, eu tô pedindo 7, você me ofereceu 5, vou fechar por 6. Mas será que ele não tá esperando, mano, de fazer uma Copa América não legal? Acho, eu falo, não acho. Copa América, Portugal, não vai representar absolutamente nada. Eu só posso me defender rapidamente aqui. Claro, clonaram sua conta no Instagram, hein? Pô, cuida da sua vida. Clonaram sua conta no Instagram, inclusive. Ok, ok. Nota oficial do Corinthians, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem lá o seu nome lá no cardápio do Paris 6? Eu não sou dono, então idiota. Não fala comigo, pô. Não sou dono. Não, só artista. Quer dizer, então, que você é nome de comida no Paris 6? Ah, eu tenho lá, pô. Nome de comida, pô. Os caras falam, pô, Sheik, fala aí, Sheik. Me chamaram pra negociar lá, né? Ah. Pra renovar lá no Gambá, lá, né? Ah. Aí eu cheguei Gambá lá. Tua mãe. Do time? Pô, dá licença, irmão. Deixa Gambá eu falar, mãe. Pô, fica quietinho aí, pô. Otário. Aí o cara falaram, ó, eu quero mais aí. O cara falou, o que que você quer? Eu falei, eu quero mais. O que que você quer? Eu falei, eu quero o tio. Eu, quero tchá. Eu quero tchu, tchá, tchá, tchá. E começou só pra fechar o Corinthians aí, viu? Foi uma bagunça lá, pô. Falei. Pra fechar o Corinthians aí, a informação também daquele e-mail, Matheus Cassini, que jogou a Copa São Paulo. Que beleza. Ele até sexta-feira possivelmente vai estar fechando aí o contrato aí com o Palermo da Itália. Ele vai estar se transferindo aí pro futebol italiano. Meu Deus. E o Corinthians aí possivelmente ele vai ganhar a quantia aí de 3 milhões, tá certo? De reais em cima do jogador. É pouco. Teoricamente é pouco, porque é um menino aí que possivelmente o Danilo é um cara que também não vai renovar quando terminar o contrato dele, ele teria uma oportunidade no time. Mas o Corinthians, nesse ponto, ele foi esperto, diferente no caso do Marquinhos, que o Corinthians ele já pediu aí pra que fechasse o contrato com o Palermo, 10% numa possível venda. Ou é seja, pouco 10%. Não, mas tá bom, é. Diante mas, mano, da situação. É quentes, pá, porque eu escutei uma conversa hoje. Eu escutei uma conversa hoje que esse menino não foi inscrito ainda pelo Tite no Campeonato Brasileiro. Ele nem jogou. Então nem jogou, nem jogou, foi inscrito. O Campeonato Brasileiro tem inscrições abertas. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Perfect Brasil. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Também oferecimento de consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem falarem o slogan "Chegou a sua vez, consórcio é Honda", conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. O oferecimento do Grupo Ester, construindo com valor. O Estádio 97 também vem em nome de Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Ah, nós, né? Palmeira. Sai fora, guerreiro. Fica aí nos gambá, pelo amor de Deus. Ah, você não queria, vovó? Quero ninguém com dengue. Estamos trabalhando em buscas de reforço. Ah, ô Jojo, sou mais o Fred lá do Flamengo, viu? Precisa montar um time melhor. Choqueiro. Fluminense anta. Choqueiro, geradores, boa noite. Anta, o quê? Boa noite. Você tá na área ainda. Eu estou agora com o meu currículo na Cato. O que vocês precisarem, por favor. Aí, atenção, times. Acessem cato.com.br. Saudades, Domênico. Saudades. Olha, Filipão, você foi muito bom no Verdão. Estamos à disposição. Mas acho que a sua carreira degringolou depois do Brasil a Copa do Mundo. Sombra, hein? Por favor, não ligue para o que ele disse. É uma degringolada, velho. E aquele 7-1 deixou a sua carreira manchada. E no tricolor. Tem chance? Boa, manchou mesmo, viu? Daqui a pouco eu dou minha opinião sobre notícia, o viu? Mas o Filipão sempre foi um grande treinador. Sempre. Ô, Domênico, então a notícia aqui são três notícias, é verdade, né? Jogo domingo, 11 da manhã. Goiás na Arena. Certo. Domingo de manhã, hein? Arouca, estaremos no resort assistindo lá. Com a frouxa! E o Valdívia, agora sim, teve uma atitude nobre. O que aconteceu? O Valdívia falou que ele pode ficar no lugar, na suspensão, no lugar do Dudu. Ah, sensacional! Ele... Ah, mas é! Mas isso é óbvio. 180 dias, deixa o Dudu sem jogar problema nenhum. Ele sem problema nenhum. Confere. Vou machucar o Ferá. É bom essa. Confere a informação de que ele foi dispensado mais cedo hoje. Não, já voltou. Só foi de manhã resolver problemas particulares. Já é, deve ter ido... É, ele tem um exame na unha. Foi hoje e ontem. Ontem também ele saiu mais cedo. Também. Ontem também? É. Tá bem. O cara com 500 pau por mês, qual que é o problema particular que ele tem pra resolver? Pois, hein? Eu queria ter esses problemas aí. Tô brincando. O cara fala a verdade, tem um furum. Tô brincando. O cara tem um furum que não vai pro treino. Ô, seu Ben, eu tava assistindo ontem a série D lá. Série D? Tá Oeste lá, né? Sim. É. Na portuguesa não tá. Fala aí. Sabe quem é? Quarta, né? Tem a camisa 10? Quem? Não. Mazinho. Mazinho? Messi Black? 20 minutos no primeiro tempo. O Messi Black? 4-0 pro Macaé. Ser. Não, não pode ser. Tá brincando. O Messi Black. Olha, hoje até o fim do estádio, você vai saber tudo sobre onde anda Max Pardalzinho. Fica atento. Sim, o cara que Max Pardalzinho, meu Deus. Ah, cuidado com o Asa, hein, Jojo. Tá o Didira aí. É, o Asa ontem se classificou contra o Vitória e vem o Asa de novo no Palmeiras aí, né? Mas não. O Asa eliminou o Vitória? Eliminou. Mas foi roubado, viu? E o Vitória mandou embora o Claudio. Foi roubado. Teve um lance ali que o cara do Vitória fazendo um gol, cara. O cara do Asa lá, ele deu um peixinho e tirou com a mão, assim. É, tirou. E o cara não deu pênalti? Deu nada. Foi o Didira, viu, mano? Foi esse aí. Foi. Caramba, velho. E o gol, e o gol classificaria a Vitória. Muito bem, mas... Que fazem, uns tem o Kedira, outros tem o Didira. Ah, mas eu acho que... Mas, ó, seu Bento, enquanto isso, Copa do Brasil é só semana que vem, né? Só, tem que pensar no Goiás. O Palmeiras está... com 2 pontos no Campeonato Brasileiro, ele precisa. Ele já está devendo 2 pontos, no meu conceito. Já. Deve 2 pontos no campeonato. Na contabilidade. Na minha contabilidade, ele está devendo 2. Dodô. Na contabilidade, está devendo 2, sim. O time reserva do Atlético e o Ju Envio, para na minha contabilidade, são 4. Não, não, Portugal, você não entende. É, na conta para ser campeão, na minha conta, você tem que fazer 4 pontos em 2 jogos. Se você fizer 4, é dois pontos por jogo. Tá certo, Jogo. 2 pontos por jogo, você é campeão. É só fazer a conta aí que você vai ver que eu não tô errado. São 76 pontos, 76 pontos, você vai ser campeão, com certeza. É a minha contabilidade é a conta. Também. É. Ganha em casa. E aí você fala, mas como é que faz 2 por jogo? Ganha em casa e empata fora. O empate fora nós conseguimos, que devia ter ganhado. Porque não conseguiu ganhar em casa. Esse é o inverso. Não conseguiu. Então devia 2 pontos pro Atlético Mineiro, que tá devendo. Esses 2 pontos tá devendo. Agora, contra o Goiás tem que fazer os 3. E fora de casa, que eu não sei quem que vai pegar depois... Tem que fazer os outros 3 pra depois contabilidade ficar zerada. Tem que ganhar 2 jogos aí. E do Goiás tem que ganhar aqui, hein? Se não ganhar do Goiás aqui, velho... O último Palmeiras do Goiás vai ser 6-1. A sorte é que o Felipe Menezes não joga, hein, Domênico? Senão vocês vão tomar um sapeca, hein? Ainda bem, né? Você tá brincando, Felipe Menezes. Mas ó, tem que tomar um cuidado. Tinha um cara ano passado, inclusive ele respirou pelo Campeonato Brasileiro na última partida, o Eric. O cara faz gol, hein? Tá ligeiro, é que esse Eric faz gol, hein? Na zaga do Palmeiras. O jogo é onde? Aqui ou lá? Aqui. Ah, então agora... aqui não preocupa. Não, é lógico que tem que tomar cuidado. Mas tem que ganhar um jogo, pô. O Oswaldo tem que ser... Tem que... Ó, estamos começando, já piscou amarelo, hein? Você perguntou quem que o Palmeiras pega depois do Goiás? Piscou amarelo. Aí é o Corinthians, mano. Corinthians na arena. É mesmo? Opa, aí vai ser engraçado. Isso é clássico, aí mano. Vai ser aí é aquela coisa que, tudo bem. Você teria que ter conquistado seus pontos bem antes para não depender de clássico. Ah, mas você tá no início, né? Você tem que ganhar, por exemplo. Tinha que ganhar do Atlético Mineiro e ganhar do Genville para você ter essa gordura. É, né? Esses 2 pontos a mais era gordura. É. Para você, de repente, queimar num clássico, se você perdeu ou não. E se você ganhar no clássico, beleza, melhor ainda. Entendeu? Vamos, vamos. Depois do Corinthians, o Palmeiras pega o Inter, de Porto Alegre. Aqui. O Inter, não sei. Se tiver ainda na Libertadores, aí vai, mano, depender, pode ser que venha com reserva e pode até... Se bem que esse negócio de vir com reserva, o Atlético Mineiro reserva do Inter, aí tá batendo todo mundo. Em 3 rodadas, o Palmeiras vai estar na zona de rebaixamento. Né? Ah, ninguém te perguntou, cuida do teu time. Peraí, é um jornalista, Cláudio Azedão. Cuida do teu time. Cláudio Azedão. Cuida do teu time aí. Palmeiras, mas ele não tem time, meu Domênio. Tem. Peraí. Você tem time, Azedão? Meu time chama-se jornalismo. É, sim. Palmeiras toma um gol do Goiás, empata no final, comemora, vai na Paulista, enfim. Aí, não, sem rir, é um negócio sério. Né? Mas primeiro... Aí, não, deixa eu terminar o um comentário aqui, peraí. Não, mas primeiro que é o Palmeiras... Corinthians ganha de 3-1 e o Inter de 1-0, vai estar em 19º. É, então, mas primeiro que ninguém te perguntou porra nenhuma. É, quem fala do Palmeiras aqui, por enquanto, sou eu. Primeiro que ninguém perguntou nada pra você, ninguém. Mas é um jornalista tão... Jornalista, quero que o jornalismo dele que vá pro inferno. Ele, o jornalismo dele e quem acredita no jornalismo dele. Não, quero ver quando ele começar a falar do São Paulo aí. Bom jornalista, quero ver. opinião vai mudar ou não. É. Bom vamos jornalista. Mas ele é já chegou no São Paulo, vou perguntar do São Paulo. Vamos ver se culto, muda aí. Culto. Que culto? Culto só se for... Eu sou praticamente um santo. Você tá ficando até 6 da manhã ainda? Inferno. Eu sou praticamente um santo, meu, Domênio? Ah, se quiser, a gente ajuda vocês esse ano de novo. A gente que eu digo jornalista. Continuando com as manchetes do Estádio 97, porém antes, vou falar aqui da HDI Seguros. Você sabe quem que é o recordista mundial dos 50 metros livres de natação? É o César Cielo, com a marca de 20 segundos e 91 centésimos. Aliás, o ano que vem só vai dar César Cielo, hein? Olimpíada chegando. Recorde difícil de bater, hein? Mas quer saber? Difícil de bater mesmo é o preço da HDI. Por isso, não faça o seguro do seu carro sem contar com a HDI. E vai por mim, acesse hdi.com.br ou fale com o seu corretor. Aliás, corretor, você tem que exigir que ele cote com a HDI. Não é esses papinhos, não. Corretor tem que exigir. Exige lá, cotação da HDI. Com a HDI você fica protegido até do risco de pagar mais. E você não vai correr esse risco, né? Tem mais. Com a HDI você economiza dinheiro, mas também economiza tempo. Bater o carro? É só passar no HDI Bate Pronto. Em poucos minutos você sai com autorização para o conserto. HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Ô, velho, tá ansioso? Diga, Shadow. Faltam 3 dias. E 3? 2? 2, hoje é 4. Hoje é, depois de amanhã. Daqui a 2 dias, esse horário, nós estaremos no Bourbon fazendo o Estádio 97 lá ao vivo. O tempo voa, velho. O tempo voa. Do auditório, né? Então, olha, daqui a 2 dias, significa que você ainda tem aí pelo menos 72 horas pra você fechar o seu resort. Correr, ligar lá pro Tinocão, lá pra galera lá da Lotus Travel e fazer a reserva. Pois não, Bah. Deixa eu dar uma promoção hoje. Promoção? Ah, lembrei da promoção. Atenção. São 5h57, 5h57, tá? O mano exige que se fale 5h57 PM. PM, não. Ele fala 17. Não, é 17h57. Então agora 5h57 PM, PM, porque é para o mano. Né? Ah, boa, sim. Boa. É, claro, claro. A partir de agora, o primeiro que fechar o resort do Estádio 97 na Lotus Travel... E vai acontecer... Que você pode parcelar em 6 vezes nos cartões Visa e Mastercard. Olha! Preste atenção no telefone, anota o telefone. Primeiro você anota o telefone, depois eu vou dizer o que você vai concorrer. Pega a caneta aí, papel. 2896-4665. Repeat. 2896-4665. O primeiro que fechar o resort hoje, a partir de agora, 5h57 PM. O que vai acontecer? Você vai ganhar uma mordomia de ser levado e trazido de volta do resort... Com a limo da Paris. Caraca, não, pode ser, não. O quê? Aquela que a gente fez programa por aí? Não pode ser. Me ajuda aí, velho. Brincadeira. Cara, vai e volta. Me ajuda aí. Você vai ter aquele conforto, a mordomia, né? Não pode ser, velho. É, limousine? De novo? E outra, põe uma champanhe dentro lá, vai. Ok. Boa. Nossa. Programa chique. Chique, Mauro Júnior, chique. É isso aí. Você vai transformar Fernão Dias numa Las Vegas. Todo mundo vai te olhar, velho. Você vai ser outdoor. Você vai ser na sua casa, né? Nossa, aí vai buscar na casa do cara, para a limo na sua casa. A limo vai pegar você na sua casa. Vai levar você sexta-feira à noite pro resort. Certo. E no domingo à tarde, domingo 6 da tarde, vai estar lá pra te levar de volta pra tua casa. Oh, meu, do ano passado, o cara parecia o Ray Charles, velho. O cara, nossa. Eu vou dar um conselho pra você. Marca pra te buscar na casa da tua sogra, aquela que sempre falou mal de você, que você era um fracassado na vida. A hora que ela vê a filha dela entrando de limusine, pegando você e trazendo você, você tem uma moral. A vizinhança, você vai arregaçar, velho. Então anota aí. Telefone 2896-4665. 2896-4665, resort, daqui a 2 dias. Você tem mais ou menos até sexta-feira, hora do almoço, para fechar o seu pacote. Mas não demore, sabe por quê? Porque nós temos apenas mais 7 apartamentos. Apenas mais 7 apartamentos pro resort do Estádio 97. Então, feche logo, 2896-4665. O resort é a maior chance que você tem de passar 48 horas ao lado de toda a turma do Estádio 97 e curtindo, jogando futebol, jogando jogos da cassineira, jogando futebol de botão, jogando futebol de videogame, né? Participando do bingo do Estádio 97. Agora também o show de calouros do Jorge Carmelo. Tô vendo que estão fazendo uma bela produção, hein? Estão fazendo uma bela produção. Vai ser... Então, ligue já Porque, ó, é sexta-feira à noite, cara. É sexta-feira à noite. E casal com duas crianças até 12 anos, as crianças não pagam. E às vezes o cara... Não paguei, o cara tá sozinho, quer rachar um quarto lá, na Lotus o cara faz também, se o cara quiser ir sozinho. Ah, de repente encontra... Encontra alguém que queira um quarto sozinho, pode ter também. Claro. Vai lá, cara. Então, ó, liga lá, 28964665. Nós continuamos com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Opa! Acesse aí meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Também Perfect Brasil. Seu carro só fica perfeito com peças de suspensão Perfect. Let's go, seu Bento. Fala do campeão, seu Bento. Fala do campeão que, ó, caiu, que milagre, hein? Domingo passou na televisão, hoje de novo, duas vezes. Só dá peixe na Globo, seu Bento. Só dá um peixe na Globo. Você vê como o mundo dá a volta, né? Engoliu, hein? Como o mundo dá a volta. Na verdade, tá com mais audiência que o Esquento. Foi obrigado a engolir, RG. Tá com mais audiência que o Esquento, o Santos, na verdade. E o Santos é com o time completo lá contra o Sport, pro jogo da Copa do Brasil. Já começa a dar aquela funilada, né, RG, na Copa do Brasil. É, já vai. E comentou-se, né, que o Flamengo tá interessado, né, sempre, né, no Robinho. O Robinho falou que é mentira. Prioridade dele é o Santos aí, gente. É, o que tá acontecendo, gente? É aquela coisa, a gente vai bater sempre na mesma tecla. É a rede social, a mídia social, enfim. Então, a moda agora, o que tá acontecendo? O pessoal vai, eu não sei quem é o... Mas o cara tem que tirar o chapéu, um cara desse é gênio. E foi, gente? Aí o cara... Gênio com jovem. Aí o cara tira uma saca, uma conversa. De MSN, essas coisas. WhatsApp, ele monta. É, WhatsApp, sei lá. Vamos ver essas porra aí que os caras... E aí ele bota isso. Então é a conversa do Robinho, supostamente é a conversa do Robinho, com alguém do Flamengo, ou com um amigo qualquer. Aí já fala aqui. Em cima disso... E o pior que você vê, que são macacos velhos, os que ficam replicando essa porra. Você conhece os caras, você sabe, né? Você entende a coisa. E por aí vai, Domênico. Aí desencadeia, cara. E se isso lá aí na todo frente. Mundo fala se isso já... lá na frente vai ser verdade ou não, ninguém sabe, ninguém tem certeza. É verdade, é. Mas você tá vendo que a coisa é uma charopada. Então, por exemplo, hoje, agora à tarde, já saiu uma outra de quem? De quem? Do Guerreiro. Então, então mesmo esquema, o mesmo papinho, e por aí vai. Dá pra montar um WhatsApp conversando com o Messi. É, mas enfim. Convidando ele pra português. O que importa é o seguinte, ó, peixe. É aproveitar o bom momento. Tá num bom momento no Campeonato Brasileiro. Tá num bom momento na Copa do Brasil. Então tem que ir lá hoje, fazer um bom jogo, porque não vai ser um ainda jogo. Ainda vale os dois, é, não vai ser um jogo fácil. Não. Não será um jogo fácil. Apesar de que, se não me engano, o Sport não vem hoje, vem com alguns desfalques. Por quê? Inclusive sem o Diego Souza. Não, o Magrão não joga. E o Diego Souza. O Diego Souza não tem informação. Não, agora, o Magrão, sei que tá 45 dias fora. Parece que o Diego Souza teve um. Foi constatado lá. Alguma coisinha? Virose. Mas o Diego Souza vai jogar no gol na linha, RG? É, aí. É verdade. Diego Souza. Então tem que aproveitar esse momento da Copa do Brasil. Né, esse bom momento na Copa do Brasil e trazer três possíveis bons resultados. O que é três possíveis bons resultados, na minha opinião? Claro, a vitória, né? E se for uma boa vitória, ótimo. Um empate com gols também é bom, né? E se for, tiver que ser uma derrota, que seja, com pelo gols. Menos... A derrota no mínimo e com gol. No mínimo... É aquele 2x1, 3x2. 3x2 é legal pra caramba também. Então, essas são as três possíveis boas vitórias. E um outro recadinho que eu gostaria de deixar para a diretoria do Peixe, que está aí se empenhando em tentar organizar, em tentar arrumar a casa, essa coisa toda. Aproveita, reúne esses jogadores, pega o Robinho, reúne com o Robinho e tira o Santos um pouco da Vila Belmiro. É a hora de fazer grana, gente. É a hora de botar o Santos um pouco para jogar em São Paulo. Mas já vendeu cinco, não vendeu? Nesses jogos... Não importa jogar. Tem que tirar. Tem que tirar de lá, tem que procurar fazer grana, cara. O momento, se você não aproveita o momento bom, vai aproveitar que horas? Quando? É. Na hora que estiver perdendo? Aí não adianta chorar, a Inês é morta. Não, RG, vamos aproveitar. Vamos aproveitar o bom momento. RG, qual que é o seu e-mail? Meu o quê? e-mail. chj-rg02@hotmail.com. Ah, tá, não, cara. Eu tava vendo aqui uma foto aqui da Fernanda Gentil grávida, que você disse que tinha tesão por mulheres grávidas. Vou mandar pra você. Isso, velho! Me ajuda aí, velho tarado, brincadeira. RG tem fetiche com aquele umbigo soltado. Que ele gosta de botar um chute nele. Eu acabo... Ele fala um monte de fujo de carne. Eu acabo de dar um exemplo desses idiotas que ficam postando essas coisas... Você chamou ele de idiota? Essas coisas imbecis na internet e vocês entram num papo de um baixinho sem vergonha. Agora é o seguinte, ele ficou envergonhado. Ele gosta das mulheres, ele gosta de ficar passando aqueles leite de amêndoa. Não! Ele fica mostrando assim. Olha o que eu fazer, mano. Ele fica lustrando. O RG gosta de ir naquelas lojas, naquelas roupas lá e ver manequim. É. Aquele que só solta o bico do sutiã. Dois caras que amam mulheres grávidas. RG número 2 e Zé Antônio Constantino. Mas, ô Domênico, o Zé gosta. Pelo menos ainda continuam gostando de mulher. De mulher, menos mal. Menos mal. O RG chupa o colosso. O Mota tava quieto e se deu uma pedrada no cara. Ai, não. Não falou nada e já deu uma pedrada no menino. Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento de Epoclé. Seu fígado reclamou? Com Epoclair, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Também o oferecimento da Perfect Brasil. Sua linha de suspensão da Perfect deixa seu carro como você merece e precisa. Perfeito, seu bem. Você também... Olha só. Ô, seu bem. Esse Rude também é um pentelho. Ele manda o Mota sentar. Aí ele fala que tem que sair, porque o Mota pode ficar sentado. O Mota senta, ele volta e fica pedindo a cadeira pro Mota. Não, pior, ele tá mexendo no seu Bento. Ele tá mexendo no seu Bento na minha gaveta. E o que você achou do visual da menina? Você viu que chique? Você viu como ela é? Eu tô com a garganta ruim, eu tenho um solo. Tem um solo. Tem que preservar, cara. Sexta-feira eu tenho meu show no resort, graças a Deus. Nessa sexta. Tô letrando o resort. Mais um motivo pra você. Tô letrando, resort. Mas que a gente faz um resort temático só de stand-ups? Vila Resort. Para, brincadeira. Que agora tem o Aguinaldo entrevistando. Fala perto do microfone. Fala no microfone. Você quer novo? Fala o fone, gente. Peraí. Então. Ó, eu entrevisto alguém da plateia agora. Olha o cabelinho dele. E no Riso, ótimo. Ah. Vai ter um convidado especial que vai ser o Domênico. Eu? Estado pelo Aguinaldo. Sensacional. Olha aí. Sensacional. Não sei se eu vou. Você adquira logo o resort pra ver essa cena. Você fala essas coisas, mas não sei. Vai. Vai. Tem um jogo de botão. Depois a gente joga. Depois a gente joga. Torneio domingo de manhã. Tem dois dias pra jogar. Guest Special. Tá fugindo, é isso? Não, vou jogar contra você. Vai pra ver o Mifinal. Vai ser legal você, Aguinaldo. E tem uma surpresa também que nós vamos fazer nesse resort pela primeira vez. Vamos testar, né? Pra quem assistiu o filme Albergue, nós vamos fazer um leilão do Mota. Boa! É verdade. E quem ganhar faz igual no filme Albergue. Nossa. Vai escolher como. Vai bombar, velho. Como. Eu tô avisado que, apesar de eu não poder participar, né? Porque eu trabalho na rádio, mas irei participar. E assim, o primeiro instrumento pode usar uma faca cega. Nossa. Uma faca guinso, lembra? Você compraria o Mota no leilão, RG? Pra fazer igual no filme Albergue? Sim. Você, eu sei que você. Não vou nem perguntar. Seu Bento, você compraria? Lógico. Sombra. Hã? Igual o Alberto, você compraria o Mota no leilão? Ah, parcelaria, mas compraria. Você compraria, mano? Lógico. Pergunta pra mim. Você compraria, Benjamin? Nossa senhora. Olha, vou te falar, vocês podem dar o lance que for, eu triplico. Eu tava quietinho. Mas você vai ter os seguintes instrumentos. Uma faca cega. Quero. Um ralador de queijo. Quero. Uma furadeira. Quero. Deixa eu ver o que mais. Uma britadeira. Uma britadeira. Quero. Caramba. Vocês querem fazer o cara... Porra, vocês estão loucos, velho? Quero. E aqueles negócios de pingar os... 97 dardos. Quero. Um martelinho de bater bife cheio do cacheto também. Aquele martelinho de bater bife cheio de alho. E um moedor de carne. Quero. Vocês estão loucos, porra. E uma George Foreman Grill, pra você prestar a mão dele. E a única coisa que eu gostaria pra mim... Também, me ajuda aí. Me ajuda aí. A única coisa que eu gostaria pra mim é um avental branco. Com minha sigla BB. B, E aquilo branco, né? Branco. Pra sair todo vermelho. Claro, branco. É isso. Tem que tratar muito moto? Mas se eu paguei no leilão, Você não assistiu o Albert? O que você faria, por exemplo? Logo de cara. Não, não, é melhor nem falar. O que você faria? Tá louco. Dê detalhes aí do requinte de crueldade. Não, não. Eu teria também uma serra? Uma serra? É. Tem tudo lá na mesa. Mas desde que enferrujada. Ah, então seria ali comigo. Com bastante ferrugem. Se não morresse pelo corte, morreria pelo tétano. deixa eu falar um negócio. Tô sabendo o negócio. Fala, professor. Tudo bom, boa. Inclusive, vou estar junto de vocês, porque se não fosse eu, do Bubom, o Botibaia, o melhor quarto lá, eu que vou ficar. Já fiquei lá, vou ficar. Vai andar com a gente no resort? Vai ter um torneio de pôquer, né? Vai, torneio de pôquer, vou jogar. Vai sair de lá, velho. Na verdade, o Bubom não era nada, até eu promover, isso aí é terceiro melhor, o segundo melhor clima do mundo, né? É? A que respira. É, lá é o segundo melhor clima do mundo. É que eu não achei que é o primeiro, mas lá sempre... Atibaia é o segundo melhor clima do mundo. Deixa eu falar um negócio aqui, que papo é de um colombiano vindo aí pro meu lugar? É, então, pode ir pra Osório, hein, senhor Belto? Ah, é? Agora a bola da vez é tarde Osório, né, treinador... E outro detalhe, Luiz Fabiano já avisou que não vai fazer a sétima partida enquanto resolver sua situação com o Tricolor. Tá, mas eu queria entender o que é resolver uma situação. Renovação de contrato. Renoval não. A bem da verdade, hoje eu acho que ele faz um favor de não fazer a sétima partida. Mas eu queria entender o que é resolver a sua situação. Não tem um contrato? Tem. O contrato não reza que fica até o fim do ano? Sim. Então a situação é essa, ele tem um contrato até o fim do ano. O presidente não falou que se ele tiver alguma coisa ali... Não, ele quer fazer um acordo para ser dispensado e o São Paulo não pagaria o resto do salário dele até o final do ano. É, então... O Brata tá com uma cara de ponte preta encerrando a carreira. Não, porque ele não aceitou a proposta. Ele vai para os Estados Unidos. Ele não gostou da proposta. Ele vai para Orlando. Para ir para Orlando. Ele vai para Orlando. Que ele não gostou da proposta, era baixa. Não gostou? Baixa? Baixa. Para ele? Hoje? Baixa. Mas isso, esquece... Mas esquece ponte preta, português também. Não, imagina, prefeito. Será que ele já falaram de Inter, já falaram de Grêmio. Vai encerrar a carreira como? Até uma lenha ainda. Eu vou ser sincero com você. O Luiz Fabiano já deu no saco. Agora, o problema é que o São Paulo precisa fazer uma reformulação no seu elenco, obedecendo certos parâmetros que são fundamentais para o sucesso de uma equipe. Você não pode fazer um time só de moleques. E você não pode fazer um time só de velho. De nomes. Medalhões. Tá certo? Então, eu entendo que a fórmula ideal é aquela que o São Paulo é o seu próprio exemplo. Ah, não vou voltar a falar de 2005, então vou falar de 84. Vamos falar de 84. Em 84, o São Paulo dispensou. E olha, pra mim, um dos caras que foi o melhor diretor de futebol de São Paulo chama-se Juvenal Juvencio. Foi um grande diretor de futebol. Foi um grande... Ele sempre foi melhor como diretor do que como presidente. Não é verdade. Em 84, dispensou Valdir Pérez, que para os São Paulinos, na época... Porra, a blasfêmia, era, né? Porra, tá brincando. Era São Valdir Pérez. Foi campeão brasileiro. Exato. Foi negociado Zé Sérgio. Um ano antes, Serginho Chulapa. Tô falando só de nego ponta firme. Renato Pemurcho. É. Foi pro Galo maravilhoso. Ó, então, tô falando de quatro jogadores que foram assim, que você via o São Paulo entrar em campo, eu lembro, naquela época da reformulação. Puta, falando, nossa, esses caras estão fazendo o quê em campo? Né? Mas eu fiquei triste, porque eu era torcedor e garoto, eu tava vendo ir embora o Renato. E era um cara de seleção, né, Sombra? Nível de seleção brasileira. O Zé Sérgio, o Valdir Pérez, eu falei, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Pô, que bacana. Aí montaram lá uma linha lá, espinha dorsal, que tinha Dario Pereira como zagueiro, tinha o Dario como zagueiro, tinha o Pita vindo na troca por Humberto e Zé Sérgio dos Santos, ali no meio de campo. E tinha o Careca, que até então não tinha dado certo ainda. Vivia com muitas contusões. O Careca levou um ano pra dar certo. Mas o Careca já tinha sido campeão brasileiro em 78 em cima do Palmeiras. Meu Deus! E era um artilheiraço, o Careca. Bom, então existia uma espinha dorsal e até experiente. Porque o Pita já tinha experiência, porque o Dario Pereira já tinha experiência, o Oscar tava lá, também já tinha experiência, né? Trouxeram o Gilmar Rinaldi. Trouxeram o Zé Teodoro do Goiás. O Bernardo volante, né? O Bernardo veio do Marília. Aí abraço pro Bernardo, gente. Aí pegaram da base. O Márcio Araújo veio do São Bento de Sorocaba, se eu não estou enganado. Márcio Araújo. Botou Falcão no banco. E o São Paulo subiu Sidney, Miller e Silas. Tudo bem, acho que tá muito difícil do São Paulo ter três jovens desse quilate. Mas assim como em qualquer clube tá muito difícil de você ter três jovens desse quilate. Aí insertaram esses... A gente tem lá uns dois. Insertaram os jovens. E o Nelsinho, que não deixava de ser um jovem na época, sim, não deixava de ser. Ele foi lançado no futebol profissional em 80, entendeu? Bom lateral esquerdo. Lateral esquerdo, bom. Bom lateral esquerdo. Depois. Então foi feita uma mescla interessante. Agora, aqueles que eram os grandes nomes, jogavam e representavam. Jogavam e representavam, entendeu? Então agora, cara, eu acho que o São Paulo tinha que pegar aí, ó, a oportunidade pro João Paulo, centroavante. Tinha que dar mais oportunidade pro Bosquilha. Subir esse menino Matheus Reis pra lateral esquerda. Porque é impossível ele ser pior do que o que tá lá. Mesmo sem experiência. Porque vocês viram que deu. Não dá, não dá. A deficiência técnica é grande ali na lateral esquerda. Mas tem que definir técnico. Tem que fazer. Tem que fazer agora é a hora da mudança, então, né? Então, precisa. E pra manter essa espinha dorsal aí, dos experientes, aí é complicado. É aí que o São Paulo tá complicado. Porque o que o São Paulo tem de experiente hoje não serve. Não serve. O Pato é um jogador experiente já? É, serve. Não serve. Dorme. Não é compromissado. Luiz Fabiano tá mais interessado em ir pro Orlando. O Ganso, desculpa, bicho, mas o Ganso, se a gente ficar nessas assim, na mão do Vanderlei joga, desculpa. Agora nós vamos ter que ser refém de contratar Luxemburgo pra tentar ver se o Ganso joga. Lamentável. E por lamentável. Que o diretor não limpa a casa, então? Porque limpar a casa não é fácil. Ao meu entender. Você tem contratos. Você não pode, do dia pra noite, chegar a limpar e você, no dia seguinte, entrar com 11 moleque em campo e só levar nada. E o brasileiro precisa de elenco, né? E brasileiro você precisa de elenco. Tá, então, agora... Como é que faz? Com precisa, o técnico que chegar, como é que você faz? Precisa de um planejamento agora, muito interessante, no sentido de agora, no meio do ano, tentar pegar... Mas aí, cara, vai da qualidade... Ó, vai da qualidade técnica de quem tem o olho clínico, tá? Eu não sei quem foi que trouxe aqueles jogadores de 2003, 2004 do São Paulo. Eu não sei quem foi que trouxe os jogadores do Corinthians, que fizeram o Corinthians ser campeão da Libertadores e Mundial. Mas você precisa ter um cara que idealize a situação. Pô, tem aquele cara lá do Marília, lá. Ó, tem um cara ali que joga lá, no Ceará. O cara é volante do Ceará. É bom. É promissor, é bom. Como que é? Vamos entrevistar o cara aqui, que é bêbado, cai na balada, não é? Tem vontade de ganhar. Tem família, né? Vê se tem família, se tem filho, se o cara quer vir pra São Paulo. Estuda. Como foi Mineiro e Josué? O Mineiro vencendo o contrato na Ponte Preta, o Josué vencendo o contrato no Goiás, o Danilo, um cara lá de Chico Bento, que veio Fabão. Lá do Goiás, ninguém dava nada. Grafite, Fabão. Aí vem o grafite, e os negros fazendo piada. Nossa, agora é o Goiás cover. Mas sombrar um momento do futebol brasileiro certas, tá ruim, hein? Ó, o Santos... Tecnicamente tá ruim. Eu sei que está ruim, mano, eu sei. Aliás, tá um tédio. Agora, uma coisa... agora, tudo bem, mas eu não posso me furtar de chegar e entender que existem fórmulas. Você tem que ainda, dentro dessa mediocridade toda, não dá pra ficar nesse procurar o que tem tá melhor. Ruim, tá e outra ruim, coisa, tá ruim, você tá falando do Osório? Olha, que seja o Osório. O que não dá mais, o que não dá mais é que só troca de time e todo o discurso desses técnicos é o mesmo. Ó, você vai ver discurso do Luxemburgo, é o mesmo do Filipão, que é o mesmo do Tite, que é o mesmo do Oswaldo, que é o mesmo do Muricy, que é o mesmo do Milton Cruz. É tudo igual. Tudo falando, mas precisa mais intensidade, olha, precisa ter mais esperteza, precisa ter mais grupo. É tudo precisa. Não conseguimos motivar o grupo. E não tem um, ó, eu só falei técnico de nome. Esses caras não estão conseguindo fazer ninguém. Aí fala assim, ó, mas o Flamengo não tem time. Porra, então é aí a hora de você mostrar que você é bom técnico. E mudar, né? E mudar, achar os bons nomes e tentar fazer a coisa melhorar. É evidente. Se o São Paulo não tem, Flamengo não tem, Corinthians não tem, pô, como é que faz pra arrumar todo mundo? O mais estranho dessa história toda aqui, você pega o São Paulo que tá sem técnico, aí você vê no mercado Abel, Mano Menezes, Filipão. Tudo desempregado. Quantos caras querem? Você sabe por quê? Então já deu no saco ouvir esses técnicos. Grandes técnicos estão aí no mercado. E foram, né, grandes técnicos. O futebol tá um pé no saco, desde jogador a técnico. Jogador dá a impressão que eles estão fazendo um favor ali dentro de campo. E técnico, nenhum sabe dar uma explicação lógica. Nenhum. Nenhum. Todos eles... Ele tá jogando com o nome, né? A mesma ladainha. Ô, Sombra, a hora que eu saí de casa, eu escutei uma informação... E o Osório pediu uma reunião extraordinária com a presidência do Atlético, que ele tem um contrato de mais de um ano e meio. Ele pediu essa reunião para definir a vida dele. Ele pediu uma reunião para saber se pode sair ou não. Por que você falou um negócio? Eu não sou contra e nem conheço o trabalho do seu Osório. Eu nem conheço. Mas eu não sou contra. Muito elogiado lá. Eu não sou contra. Você sabe por quê? Porque, porra, ultimamente já tivemos. O Paulo Autori foi uma porcaria. O Ney Franco foi uma porcaria. O Muricy, o que teve de bom no trabalho dele, estacionou lá, salvou o São Paulo. E ano passado, quer queira, quer não, ele levou ao vice-campeonato. Méritos. méritos, tudo bem. Mas também depois o que fez esse resto do ano também era... não dava certo. Ou é por culpa do técnico, ou é por culpa do jogador, porque o jogador não se empenha. Aí é Milton Cruz. Olha, aí um dirigente O futebol tá um saco. Todo jogo que você vê é uma porcaria. Todo o discurso de técnico é uma porcaria. O nível técnico tá muito ruim. Então eu não sou contra trazer o tal do Osório aí. Porque o que tá aqui... Você fala assim, ó, muita gente fala do Abel, né? Também pensei, pô, esse Abel tem cara de ser bom técnico e tal, não sei o que lá. Ó, quando ele tava um tempo atrás aí no Internacional... O cara metia o pau. Eu vi jogo do Internacional, torcedor puto. O Inter também dispensou ele, aí viu que não tinha ninguém pra trazer, tentou continuar com ele, pra tipo assim, já que não tem ninguém, fica com ele mesmo. Aí ficou com as calças na mão, que aí o Abel falou, não volto. Aí correram atrás do Diego Aguirre, né? Ó, tomara que o Diego Aguirre dê certo e seja campeão, por exemplo. Investiu, por exemplo, né? Tem que ter coisa nova, cara. Tem que ter coisa nova. Tem que ter discurso novo. Um dirigente lá do Atlético de... Nacional falou o seguinte, chefinho, que realmente ele foi consultado e ele pediu essa reunião pra conversar. Começou agora e que ele é um ótimo técnico que pode ser. Mas o Mota, eu acompanho o trabalho do Osório. Ele é técnico da Colômbia, não deve ser difícil. Você lembra quando o São Paulo pegou o Atlético Nacional? Você lembra quando pegou o Atlético Nacional São Paulo? Aqui. Ele deu uma entrevista aqui, secando o time inteiro do São Paulo e o que faria pra eliminar o São Paulo e conseguiu. O Osório. Mas não é muito difícil. Pra que as pessoas entendam o seguinte: é um ele cara. A imprensa daqui, quando ele. Se ele vier, vai começar a trabalhar aqui, os caras vão dar risada. Ele passa bilhete pros jogadores em campo. Ele anda com caneta na meia. Ele anota tudo que acontece. Dane. E manda que bilhete. Mas agora, é muito engraçado. Um cara que era cheio de atitudes engraçadas era o Cilinho. Ele mandava os caras treinar com um chapéu que ficava aqui no nariz. O cara não olhar pro chão. Pro cara não olhar pro chão e ter o domínio da bola sem precisar olhar pra bola. É verdade. É verdade. O Cilinho mandava os caras ficar treinando com bolinha de tênis. Colocava como folclórico. Mas, porra, jogaram pra cacete. O Osório é o melhor time de futebol. Um dos melhores que eu já vi do São Paulo Futebol Clube foi lá, de 85, 86. Ele faz isso, o Michael Leite se mata. Pois não, mano. Mas, o Sombra, o São Paulo, acho que ele precisa de um foco, cara. São Paulo não pode ficar olhando cada treinador que aparece na janela. O São Paulo vai atrás. Ah, deixa eu ver como é que tá. Parece um cachorro no cio. Porque, querendo ou não, mas é verdade. Cachorro no cio. Não, mas é verdade. O São Paulo aí precisa traçar. É um técnico que ele queira, tá certo? Queria o Sabella, não deu. Aí tá, mas então. O Sabella, na minha opinião, aí depois que o cara falou, minha prioridade é jogar dirigir um time na Inglaterra, o Paulo já devia ter mandado passear, não devia ter ficado insistindo com esse cara, não. Mas isso é o que se agora, o plano é o Sampaoli, tá certo? Ou se for o Marcelo Oliveira. Também não é. Ou se for o Marcelo Oliveira, porque o Cruzeiro tá capengando aí, a torcida tá execrando o Marcelo Oliveira, e mais cedo ou mais tarde ele vai estar nessa lista aí, nessa dança das cadeiras dos técnicos aí no Campeonato Brasileiro. O São Paulo acho que precisa traçar uma meta e falar, é esse que eu quero. Tá bom, adianta começar a tirar pra tudo quanto é lado, porque aí, Sombra, vai trazer qualquer um. Mas, do mesmo, cara. Mas nós não sabemos se tá dando tiro pra todo lado. Não sabemos. O São Paulo falou de Sabella, o São Paulo falou de Luxemburgo, o São Paulo falou de Sampaoli, o São Paulo tá falando desse cara, do Osório. Mas aí foram acontecendo negativas. O Mota ficou o dia inteiro no Twitter fazendo campeão pro Filipão. Mota fez isso? Duvido. Não, entra lá no meu Twitter. Filipão. Mota 97, tem alguma palavra. Agora uma coisa, tudo isso também, não importa o técnico, não importa técnico e não importa elenco, se não houver competência extra-campo, que tem que vir desde cima, de presidência, vice-presidência, tem que ter uma competência total, e aí falando em competência ou não, mas ontem teve reunião do Conselho de São Paulo. Desculpa, é um assunto político, mas eu não posso privar de falar, porque tem São Paulinos que prestam atenção nisso. Foi pedido lá um grupo no Conselho, foi designado um grupo para avaliar e entender bem a questão do comissionamento do contrato da Under Armour, que é a fornecedora de uniformes do São Paulo. Então é o seguinte, foi tirada da pauta ontem a aprovação do contrato, né? E se eu não me engano, foi três conselheiros foram convocados pelo conselho para entender corretamente como que é essa questão. Porque, pagou uma comissão de 18 milhões. Agora, particularmente dizendo, eu entendo que assim, comissionamentos existem no mercado. Isso é normal, né? Isso é normal. Por exemplo, você tem uma agência de publicidade que quer anunciar no Estádio 97. Ela procura, faz todo um trabalho, traz a rádio, o anunciante, e a agência é comissionada, tá certo? Então, assim, o comissionamento dentro do plano comercial, entre empresas, isto é uma coisa legal, tá? Isto é uma coisa legal. Agora, Neste caso, eles querem investigar melhor, no caso, talvez, se houve realmente a necessidade de ter um agenciamento, né? Gente, mas o Aidar falou, não é nada sigiloso. Tem uma entrevista do Aidar falando na época, lá que deu o rolo com a Puma, que ele falou, a Under Armour não tem intermediário. É, mas agora tem, diz que... Como que agora olha, tem? Segundo, olha, o lance do salão de cabeleireiro também falou que estourou aí também. Peraí, segundo matéria... Ô, Benja, segundo matéria aqui do época, lance... Não tem intermediário, como que aparece os 8 milhões de comissão? Não tem intermediário, não tem comissionamento. É, segundo a matéria do lance, tá escrito aqui, olha, quem deu a entrevista foi o vice-presidente de comunicação e marketing, Douglas Schwartzman, que afirmou que a prática de se pagar comissões é normal no mercado. É verdade, pagar comissões é verdade. Isso é fato. Abre aspas, segundo lance. O agente é um rapaz chamado Jack, da empresa Far East, de Hong Kong. Ele prospectou o mercado e fez a aproximação da marca com o clube por meio do Júlio Casares, antigo vice-presidente de marketing. Não há nada de anormal nisso. Ah, então tudo bem, então se não tem nada de anormal. Se foi esse Jack que chegou e falou assim, vou levar para o São Paulo, beleza. É, foi o Jack. Beleza, né? Aí, tudo bem. Agora, precisa ver, lógico, deixem os conselheiros lá investigarem, ver tudo. Nada contra comissionamentos. Nada foi contra. Tudo limpo, não tem que ter medo. Não, mas se teve o agenciamento. E se é tudo transparente, deixa os conselheiros averiguarem tudo, exatamente. Né? Tô errado, Benjamin? Olha. Tô errado, Benjamin? Vai dar um buchicho não, ainda. Tá errado. Eu repito, eu só achei estranho porque o Aidar na época falou que não tinha intermediário entre a Under Armour e o São Paulo. Se não há intermediário, não há comissão. Mas às vezes os intermediários aparecem, né? Infelizmente, eles abrem a porta. Infelizmente, nós estamos num país, estamos vivendo aí esses negócios de... Não, estou falando que é o São Paulo, mas estamos falando esse negócio de Lava Jato. E muita comissão também aparece depois que o negócio está feito, né? Por isso que a Cantareira está do jeito que está seca. São coisas estranhas, porque se ele falou que não tinha intermediário, se não tem intermediário, não tem comissão. E haja água para limpar tudo isso. E olha, 18 milhões de comissão. Que baita comissão. É que mais ou menos, então, é que o contrato de São Paulo foi quase 100 milhões. Mais de 100. Não, quase 100 milhões, porque geralmente... Não, 15%. É 15 ou 20? 15%. 15%. Mas pode ser 15, 20, de 18 milhões? Não, eu nem ia brigar por 5%. Olha, o contrato, se fosse de 100 milhões, seria 15 milhões. Se não me engano, foi de 100 e pouco, 110 ou 115. É só fazer 118 conta, milhões, vai. 118 milhões de reais. Ah, eu não brigaria, não. Gente, o Jack explica depois. Pra dar 15% de comissão, pode dar 15. Aí surgiu um detalhe, quem que tá pagando a comissão? O São Paulo. Bom, aí eu não sei, né? Se o São Paulo. Eu não sei se abate na fonte, a Under Armour paga o intermediário. Você compra um apartamento, quem que paga a comissão pro corretor? O comprador. Eu, comprador. Eu que compro, eu pago o corretor. Não é o contrário? Não. Então tá bom. Surgiu umas coisas também de um salão de cabeleireiro que é tido lá dentro do clube, só tem uma matéria na ESPN da Camila Matoso, boa repórter. Dizendo que... Puta, eu vi isso. Tem umas coisas de um salão de cabeleireiro, que era ex-mulher do dirigente Júlio Casares. Inclusive, tá se apurando. Tem coisas na justiça, um favorecimento. Eu vou te falar de 2 milhões pra reais. É uma bagunça, viu? Eu vou dizer uma coisa pra você, ilustre torcedor de São Paulo, que me ouve. Cara. Que me ouve. Eu vou te falar, tô aqui, jamais vou desistir. Né, de tá fazendo estádio 97. Brasileiro, desiste nunca. Fala de futebol. Jamais... Você que tatuou no braço, never give up, né? Never give up. Eu nunca vou deixar aqui de estar criticando o São Paulo, de estar triste nas derrotas e feliz nas vitórias, né? Olha que frase bonita, né? Nossa, mas nunca vou deixar. Agora, vou te falar uma coisa. Como meu sentimento de torcedor aos 46 anos de idade... Sabe quando você passa ano, entra ano, você vai se decepcionando cada vez mais? Você ainda é jovem, você vê as coisas de um jeito, aí você vai vendo que aquilo que você achava que era diferenciado é tudo tão igual a tudo que você vê, e aí você vai perdendo um pouco o encanto. Não é a ponto de você chegar e falar assim, não quero mais torcer, não é isso. Mas, maior, né? Mas aquela pessoa que você conhece e tem admiração por ela, em determinado momento da vida, você vê que pô, o cara começa a dar umas pisadas na bola e tal. Você já não começa a mais ver com os mesmos olhos, né? Infelizmente. É impossível hoje ver o São Paulo Futebol Clube do jeito que ele é, com os mesmos olhos que eu via quando era criança ou adolescente. Não que não tivessem problemas antigamente, mas nitidamente o São Paulo era muito melhor. Muito melhor, gente. Muito. Aí eu sei que você é jovem, não tem culpa de ter pegado essa barca agora e tal. Mas infelizmente essa é a verdade. O São Paulo já foi muito melhor. Tomara que um dia volte a ser, né? Mas como eu acho que os clubes de futebol em muitos são reflexo do que acontece no, na própria política do país, então a minha descrença é total. Pesado. Daqui a pouco eu vou falar com o estranho no Ninho, tá feliz. Sim. Aí, ó, vai estar no resort. Opa, né? Rudy, volta aqui. É que eu fiquei meio triste, viu, estranho? Mas esses dias aqui já não tão legal. Ah, tá aí, em tempo ainda. E, Hã? Tá em tempo ainda. Do quê? Em tempo do quê? Você mudar pra um time que te deixa feliz. Ele torce pro Santos. Agora quem dá bola é o Santos hoje. Tá brincando. Olha lá, esqueci. Nossa. Meu Deus do céu. Sombra Santista. Hã? Na praia, comendo um porquinho. Na praia antes do jogo. Quiosque. Não estaria com essa choradeira que tá aí no programa. Sombra com o gol da torcida jovem, velho. O Santos nem tava chorando aqui, não, que o Santos tá sem dinheiro. Mas eu acho, tem que fazer mais. Fazer mais amistoso fora. Tô falando de hoje. Campeão. Bem no Brasil. Bem ilusório, né? Ah, mas esse pensamento de curto prazo não é comigo, não. Ô, nossa. Benjamin! É melhor do que não ter nada. Ah, mas isso é falar com o Portuga. Aí eu é. Bom, esse não adianta nem falar. O que eu fiz pra você? Ô, Benjamin, vamos falar da Perfect? Vamos falar da Perfect, Sombra. E olha só, você sabia, amigão, que a suspensão de um carro tem muito mais peças do que o amortecedor? Sim. E já não é novidade que a Perfect tem os melhores amortecedores disponíveis do mercado. Mas não para por aí. Juntas homocinéticas, pivôs, terminais, barramentos, também são peças importantes da suspensão e da transmissão do seu carro. Você sabe o que é isso, amigão? É o que faz o seu carro rodar com segurança. E o melhor, as peças Perfect atendem os requisitos do Inmetro nas linhas exigidas. Então, na hora de consertar ou de fazer a revisão do seu carro, lembre, peça toda a linha de suspensão Perfect, porque seu carro só fica perfeito com o Perfect. Tem mais um detalhe, hein? A Perfect dá garantia de 2 anos nos amortecedores. Só quem comercializa produtos de muita qualidade e dá garantia de 2 anos. E a Perfect faz isso. Peça peças de suspensão com perfeição. Peça Perfect. Olha, eu preciso dar o resultado aqui. Resultado? É. Da Telecena? Você aí... Perfeitamente, patrão. Você aí, dono do carro mecânico... Muito bom. Diz que aí liga no nosso telefone, é o 011-2176-9000. 2176-9000 e se informe onde você pode localizar um dos nossos distribuidores para atendê-lo. Então é o seguinte, lembra que eu fiz a promoção lá do par de amortecedores para os taxistas? Sim. Eles já estão disponíveis para ser retirado lá na Perfect. Os ganhadores são Jefferson Alves, Renato Silva, Alexandre Soares, Denilson Fernandes, Nazareno Matildes, Fabiano Moreira, Sandro Veloso, Fábio Henrique e Marcelo Bochembuzio. Mandar um abraço pro Murilo da Perfect. Cadê o Murilo que estava aí assistindo o programa? Murilo, grande torcedor do Corinthians, corintiano fanático. Boa. Mandar um abraço também pra Nancy. Ele pra abriu o braço com sinal de desagravo. Não, é porque ele não gosta do Domênico. Ah, quem que não gosta de mim? Desagravo. Murilo, que é corintiano lá da Corinthians. Existe essa palavra? Mas eu quero mandar também, eu quero mandar os sentimentos. Deixa que alguém não gosta de mim, Benjamin. Tem um monte. Eu amo você. Eu quero mandar de baixo, eu quero mandar meus gostosa. Eu quero mandar meus sentimentos também ao Gerson da Perfect, a Débora, a Nancy, porque o seu Pedro, que era um cara muito legal também, o pai do Jorge faleceu ontem à noite. Nossos sentimentos. Nossos sentimentos aí, de toda a família está 97, a Perfect. Seu Pedro, que o senhor descanse em paz, viu? Agora eu vou fazer uma parada técnica no estádio 97 para dar um recado importante. Jogador chinelinho tá cheio por aí, né, Domênico? Agora, profissional que faz corpo mole para encontrar emprego novo... Merece cartão vermelho, não é não? Se a conta vive no departamento médico, a promoção tá sempre em impedimento e os benefícios nem entram em campo, já passou da hora de você despertar o seu lado lutador na Cato. Faça assim, acesse cato.com.br e cadastre-se agora mesmo. A Cato tem mais de 300 mil vagas ativas em todo o Brasil. É demais, né? Então tá esperando o quê? Acessa lá, cato.com.br e assine agora mesmo. Os primeiros 7 dias são grátis. Vá à luta por um emprego novo. A Cato é pra quem busca mais. Valeu? Então, segue o jogo. Tchau. Vai falar, mano. Tá louco? Tchau. Ó, tem um negócio legal, tem um prêmio novo hoje, muito bacana. Prêmio novo. Do consórcio Honda, hein? Diga, opa, diga, olha diga. Olha só, ô Sombra. Fala. Você que já é motociclista. Olha aí, mano. Eu. Consórcio Honda vai proporcionar pra você um curso exclusivo de direção defensiva. São 30 ganhadores com tudo grátis. Lá em Indaiatuba, almoço, visita no Museu da Honda, palestra e o curso de direção defensiva. Você só tem que ligar aqui no Estado 97 e falar a frase, hein? Chegou a sua vez, consórcio Honda. Além de você ganhar um boné, você vai concorrer ao curso de direção defensiva, que é espetacular. Mas tem que ligar e falar a frase. Anotou aí. Consórcio, chegou a sua vez, consórcio é Honda. E no final do programa a gente vai sortear um ganhador, tá certo? Perfeito. Mas tem que lembrar, Sombra, que para você ter essa premiação, você precisa ter habilitação de motocicleta. Perfeito. Boa. É isso aí. Eu irei, com certeza. Vocês me verão lá. Muito obrigado. Também quem participar ao vivo do estádio e disser só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, ganha um kit Bozano e um par de convites para a Kidzania. Estamos recebendo o estranho Nuninho, corintiano, vai estar com a gente no resort. Alexandre de Oliveira, executivo de vendas, vem do Parque São Domingos, foi vizinho do Benjamin, 40 anos de idade. É verdade, Parque São Domingos que me deu grandes recordações. Parque São Domingos é zoado, hein, irmão? É, só que... zoado. Zoado, o bagulho é da hora, mano. Respeita a quebrada aí. Se tivesse o confronto Parque São Domingos e Parque Santo Antônio, quem ganhava? Irmão, perdi a vida, mano. Como perdi a vida? Ninguém ganhava nada, mano. Ninguém ganhava nada. Empata. Não tem vitória aí, mano. Só derrota. E aí, mano, Braço, o cara aí tem pinta de... Vai se dar bem na quebrada ou não? Carinho de boy, hein, mano? Ó, chegar com esse cabelo lambido aí pra esquerda, mano, vai tomar tapa na cara, tá ligado? Mano? É cabelinho de Justin Bieber? É, irmão, olha a camisetinha dele, Calvin Klein, mano. Como? Calvin, é Calvin Klein. É, exatamente, mano. Essa calça aí é o quê? Sabe não, mano? Passou no arame farpado. Calça jeans normal. Irmão, calça jeans normal. Chegar na varja do Capão assim, os caras passam o rodo nas suas costas. E aí, Alexandre, tá com medo aí ou não? Nada, tranquilo. Tranquilo? É nóis. Mas você manda no Brawson aí? Você consegue imaginar o mano Brown de cachecol? É nóis. Hã? Ô, tá escrito aqui, ó. Tá mais pra Barbie. É. Meu cachecol tá escrito aqui, ó. Primeiro da Sul, mano. Primeiro da Sul? Ô, estranho, ano que vem eu sei que isso vai se repetir. Você vai de novo com a gente lá no resort. Vai com certeza. Vai dar sorte de ser estranho no ninho. Só que faz um favor, tá? Traz a coisa completa. Salgadinho, cerveja, refrigerante. Isso, o cara já trouxe, RG. Você tá só trouxe salgadinho. Você que trouxe salgado? Tá bom, tem gente que não traz nada, pô. Muito obrigado. Tá muito bom, viu, cara? Muito bom mesmo, obrigado. Lembrou de nós, RG. Olha, esse pastel aqui elevou o meu colesterol agora. Parabéns. A quanto? Eu vou falar, viu, ô Sombra. 180. Eu trouxe meu salgado pra Domênica. Trouxe? Pra mamãe? Tá quentinho. Você tá levando pra sua mãe ele? Olha, tá quentinho. Olha, põe na boca que é gostoso. É, pra sua mãe você vai levar. O que você trouxe pra ele? Eu trouxe aqui pra ele uma salsicha empanada. Pra ele quem? Pra salsicha, não? Pra ele, pra Domênica. O que você fez com a salsicha? Pra ele, quem? Ele quem? Pra ele quem? Pra Domênica. E onde você guardou pra ficar quentinho? A tua mãe. Onde você guardou pra ficar quentinho? Eu guardei num lugar com tecido. Com tecido? Exatamente. Tecido humano? É verdade, tá numa bolsa. Aguinaldinho, esperando você, menina. Aguinaldinho, você vai ficar no mesmo quarto que o Domênico? Ah, vamos ficar juntos. A chamada diz isso, né? O quê? A chamada da rádio. A gente vai ficar junto. Mas se a Nicole pergunta quem é você, você fala, é amigo do papai? Não, eu vou com minha esposa. Rapaz. Não, a gente brinca de gatomia pelada, né, Domingo? Estarei com gatomia dura, hein? Eu vou com a minha mulher e com minhas duas filhas, lindas filhas. Estarei comemorando 12 anos de casado no domingo. Muito bom. Olha, parabéns, Domênica, eu vou atravessar isso. Nossa, parece que foi ontem que a gente foi no seu casamento, Domênico. 12 anos. Aguinaldinho, supondo. Caraca, velho. Aguinaldinho, supondo que você tá no casamento e o padre fala aquela frase. Tem alguém aqui que tem alguma coisa contra? Eu falo agora. O padre fala já olhando pra mim, menina. Ele fala já sabendo, todo mundo sabe, é um casamento arranjado. Porque o Domênico é homem da mídia, ele não quer se assumir. É igual ator da Globo, não pode? É verdade. Porque o ator da Globo, se ele se assume, não vai ser protagonista. Mas você é, né? Você é. Eu não sou, não. Esse casamento do Domênico é arranjado? É arranjado. A gente brinca de gatomia. Pelado? Pelada. Aí eu falo, gatomia! Mas eu não sei porra, velhinho! Ah, é a Domênica! Eu juro que eu não sei por que você tem esse petiche comigo, velho, Bruno? Você já se olhou pelada? Já, então é bonito, menina. Não, é todo dia. Oi, estranho. Você consegue, consegue imaginar aí o Agnaldo brincando de gatomia com o Dodô? Pelado. Isso deve ser muito feio, né, meu? Não dá. Não quer fazer uma homenagem? Corri. Então tá bom. Oi, estranho, que mais que tá... Antes de mais nada, muito obrigado por você ir ao resort do Estádio 97 com a gente, né? A energia. Obrigado, ele tem que agradecer a gente. Que coisa feia. Nós estamos proporcionando um negócio legal, né? É verdade, é a segunda vez que eu tô indo já. Boa, estranho. Oh, bacana. Foi em 2013. Muito legal. E o que mais você anseia lá pelo resort? Ah, eu gosto do campeonato de futebol. Os uniformes, rapaz. Ô, pega lá no fundo o uniforme pra gente mostrar na câmera aqui. Pega lá um uniforme lá, pega lá. Juventus de Turim. Eu vou jogar esse ano só pra ganhar uniforme. É bacana. É porque dizem que você é ruim pra dar. Não, aula. Eu joguei ano passado, você é manco, eu estava pesado e 4 anos sem jogar. Ah, é? Porra, mas essa desculpinha. Vai jogar mesmo? Vou jogar. E tem ambulância UTI ao lado do campo. Por que você tá falando isso pra mim? Não, porque todo ano alguém quebra alguma coisa. Tá bom, vou jogar sim, pô. Bruno de ferrou. É que tem uns times lá, ô Domênico, os caras estão há 5 anos jogando. Quanto tempo que tem o resort já? Sete. Cara, sete anos, tá entrosado, há 7 anos. Os caras têm uma panela forte lá mesmo. Foda-se, meu irmão. Tem um time que vem completo mesmo. Ô, Aguinaldinho, você vai jogar? Eu não vou jogar. Por quê? Vou ficar lá fora, não. Vou ficar de biquíni tomando sol. Mas o Domênico vai narrar os jogos. A Domênica vai? Vai. Eu a mãe que vai. Eu de biquíni, eu pelada, pareço a Fran da família dinossauro. E quem que vai passar o protetor em você? Se a Domênica quiser, a gente tá convidada. A mãe dele vai junto. Maior. Ó, estranho. Oi. E aí, então você tá ansiando muito aí pelo torneio de futebol? Sim, eu gosto bastante de jogar futebol. E os jogos da Cassineira também são bem bacanas. Os jogos da Cassineira, né, meu? Muito legal. Um abraço aí pro André Schwartz, gente boníssima. Vai estar lá na sexta-feira à noite. Vai ser divertido demais, viu? Demais. É isso. Ah, e também vamos estar com o pessoal do Autorama da Slot Car Brasil. Um abraço aí pro Santiago. Vai ser bacana demais. A criançada curte muito. E o teu Corinthians? Sim. Tá bem. É o líder. Não... 100% de aproveitamento. Quer dizer, se o campeonato terminasse hoje, Corinthians é campeão. Me diz uma coisa, por que você acha que caiu tanto o futebol do Corinthians? Eu acho que essa questão do atraso de salários, direito de imagem, mesmo que o pessoal fala que não tem nada a ver, acaba influenciando o time. Ora, os uniformes, velho. Muito bonito. Real Madrid. Porra, velho. Ô, louco, bicho. Porra, mais do que porra, mais do que mais, muito mais. Sabe, faz ao vivo, bicho. Legal, hein, cara. Legal, né? Que bonito, hein, velho. Mas qual o tamanho da camisa? Essa camisa é chocoladinha. Mas é ouvinte do estádio, geralmente é gordo. A bichona também. Não, mas o Benjamin... Mas time de Benjamin joga naquela modinha. O Benjamin tá na modinha Slim Fit. Você quer jogar em colão, velho? O Benjamin tá na modinha Slim Fit, mano. Aí o Albertinho da cabeça falou, sei lá. Bonito mesmo, hein? Bonito mesmo. Um abraço, Albertão. Tamo junto. Mais do que nunca, gente, cara, eu deixei. É o louco, né? O Benjamin tá todo Slim Fit, mano. Você já viu uma amostra dos uniformes? Gostou? Olha, tá bonito isso, ou não? Muito bonito. Hã? Muito bonito. Caramba, mesmo. Que legal, hein? Kit completo. Quais são os times que vão ter lá? Essa camisa, Sombra, essa camisa todos do Estádio 97. Ah, então o Santos vai estar. Essa camisa do Estádio 97 é muito mais bem feita do que muita camisa de clube brasileiro por aí. Inclusive da Série A. Onde ficou grande, ô trouxa? Ô, mano. Onde ficou grande, aí, eu, Benjamin? Benjamin tá gorda lá, preencheu tudo. Mano. Tá. Nossa, você tá gorducho, Benjamin. Nossa, Benjamin, olha, velho. Virou cervejeiro, deu barrigudo. Nossa, mano. Está gordo e narigudo, hein? Parece o boneco de neve. Olha, estranho, tá gordo, Benjamin, ou não? Benjamin, não, mas quando eu colocar essa camiseta, vai ser uma saia. A camisola, né, velho? Mas precisa Mas camisa de futebol é assim, cara. Precisa ser tamanho maior, porque realmente a maioria das pessoas que vão participar são pessoas aí que já não tem um estado físico atlético privilegiado. É verdade. Né? Ó, Vilela aí, não é o meu caso, né, Sombra? Não. Ó, Vilela com a camisa aí. O seu cabe dois dentro. Obrigado, Sombra. Quem que você levaria junto com você dentro da camisa, Rudy? Eu? É. Não, ninguém. O meu talento. O seu talento? O futebol, E o Aguinaldo? Ah, posso falar? Pode. Já está rindo, gostosa. Que sorriso bonito. Você tem uma covinha. Você vai ver lá o que vai acontecer com você. Olha, eu queria lamber essa sua covinha. Você vai ver o que você vai lamber lá. Ah, é verdade? Vai. Me dei bem, menina. Você vai ver como você vai se dar bem. Fica tranquilo. Ó, estranho. Tá parecendo uma saia. Vê que eu vou te aprontar lá. Não, mas aí você põe pra dentro do calção. Não, mas vai. Se você quiser, o Rudy põe pra você dentro. Não, obrigado. Você joga do quê? O Mota vai estar de costureira, né? Joga no meio, Joga no meio? No meio de todo mundo. Atrapalhando no meio de todo mundo. Não é melhor que o Renato Augusto? Hã? Renato Augusto. Não, ele é melhor que o Valdívia mesmo. Peraí, deixa ele responder, mano. Nessa... Não, é melhor que o Valdívia mesmo, que não joga, trouxa. Você acha que o Corinthians, tudo bem, segunda rodada, líder do campeonato, mas não está com futebol legal, né? Não, não tá com. Você acha que precisa de uma reformulação? E se precisa de reformulação, quem deve sair? Olha, eu acho que não tem que renovar com o Guerreiro. Esse valor que ele tá pedindo é absurdo, não tem nem cabimento. Tá. E o Ralf, o que tu acha do Ralf? O Ralf é um bom volante. Agora, se tem o Ralf, por que que traz o Christian pagando 500 mil? Por mês. Isso aí não foi uma coisa meio de querer agradar a torcida, cara? Ah, o Cri, porque o torcedor do Corinthians gostava muito. Mas do é essa maldita mania de repatriar jogador que fez sucesso, velho. Eu sou totalmente contrário. É igual aquela menininha que você era apaixonado no ginásio, aí você tem que deixar a cidade por algum motivo, e você retorna depois de 20 anos tendo aquela imagem daquela menininha inocente, aquela menininha doce. Você vê ela vindo de longe, principalmente nas eleições, Sombra, aquela menina que você é apaixonado no ginásio. Você vê ela votando, o dedo dela pega quatro dígitos da urna. Isso é verdade. Mas é verdade. Ela confirma. É verdade. Aquela gostosinha da escola, você olha assim e fala, nossa, essa era aquela gostosinha da escola. Ela vai apertar lá o 4 e o 3, velho. Pega confirma. O 8 e o 9 junto. O Christian. Nossa, o Christian, quem que trouxe? Foi o Roberto ou foi o Mário Gobi? Foi o Mário Gobi. Mas o Roberto era diretor de futebol? Não, não, senhor. O Roberto já tinha saído muito tempo. O acerto não foi no ano passado? O Roberto tinha saído. Ah, é? O Roberto saiu muito tempo atrás, porque quem virou foi aquele Ronaldo Gimenez. Porque, olha, coincidência ou não, dois jogadores que foi o Mário Gobi que trouxe, se eu não me engano, os dois não têm chance do Corinthians, que é o Christian e o Edu Dracena. Então, estranho, põe aí no seu livrinho negro aí. Quem acha que vai ser boicotados? Não sei se é boicotado ou pode, boicotado, eu não sei. Ou pode ser uma coincidência, mas os dois não jogam. Monta o seu livrinho aí, seu caderninho de dispensa. Luciano tá fora. Ah. O Malco tem que deixar ele lá, porque é um garoto, ainda tem potencial. O que eu tô ficando nervoso é que esse Matheus tá indo embora. O Mano disse que vai ficar com 10%. Não adianta nada 10% do cara numa futura venda. A gente tem que aproveitar o cara agora. Ele tá desde os 11 anos de idade. Não, no Corinthians já não tem quase nada dele. Mas não, do Cassini tem. Tem? Do Cassini tem 70%. Do Malco que tem 30%. Ah, tá. Então tá vendendo mal mesmo, né? É, então, Sombra. Tá vendendo mal, cara. Né? A necessidade. Foi mal, né? É, o Corinthians tá vendendo jogador aí por 5 milhões de reais, tá certo? O Corinthians ficaria com 3 milhões desse percentual. É, pra ajudar a pagar a água lá. Mas, mano, 3 água não, velho. A luz, tá 9 luz anos, a água. Não, vermelha. Mas eu também acho, ainda mais com essa especulação de que o Danilo vai ser vendido também, ou negociado. Pra falar a verdade, não vai ser vendido, né? O Danilo possivelmente vai retornar pro Goiás pra encerrar a carreira. E ele vai ser dispensado no término do contrato. É um menino que poderia talvez aí já entrar na vaga do Danilo. Sim. O Tite poderia aproveitá-lo, porque na Copa São Paulo ele jogou bem esse menino. Mas por que o Tite nem escreveu, sendo que as inscrições são ilimitadas e abertas? Isso que me gera desconfiança. Então aí tem que perguntar pro Tite. Porque aí aparece uma proposta do Palermo e todo mundo começa a correr atrás. Estranho. Estranho, por favor. Complemente. E aí você fica com o Luciano, com o Romero. Não tem condição de ficar com jogadores. E o Petros? Anos. Você acha que o Corinthians deveria vendê-lo pro Flamengo? O Petros é o seguinte: ele tá ansioso, quer jogar. E quer ir embora por causa disso. Eu acho que ele tem que esperar no lugar dele ali. Vai ter oportunidade. Tem que ter por base o Bruno Henrique, que sempre esperou e sempre está tendo oportunidade. É um bom jogador. Eu acho que não tem que se desfazer dele. O problema é a pressão dos empresários, né? O empresário dele que vive circulando ali no Corinthians e fica fazendo pressão pro cara ir embora. Circulando não. O empresário dele, o Fernando Garcia, é um banco dentro do Corinthians. É, o Corinthians não tem dinheiro. Empresta dinheiro. É o Fernando Garcia. Aí não tem para pagar. Ele vai pegando participação dos jogadores bons da base. Ou seja, não tem. Se você olhar para o futuro, não tem solução, cara. Não tem solução. Que nem hoje, pô, fala assim: o Santos quitou as dívidas. Como? Ah, pegou dinheiro emprestado no banco. Então não quitou as dívidas. Não quitou. Ele só aumentou. Ele pegou dinheiro pra ele e deu pra você, mas continua devendo. E vai dever pra banco, vai dever mais ainda. É que nem você pegar dinheiro emprestado pra pagar cartão de crédito atrasado. Eu não consigo entender. É, você veste uma dívida por outra. Você veste um santo e desce pro outro. Isso chama-se. Só que aquele santo tava só sem a calça. E agora você pega um outro que você desce inteiro. O que o Santos fez é aquilo que se costuma dizer de que se pratica o mal necessário. Ó. É, mas mal necessário, mas que poderia ter sido evitado. Não, mas precisa ver as taxas, que é mais vantagem, né? Não precisa ser nenhum expert, nenhum economista renomado, não precisa ser nada. Você adianta as cotas de televisão. Você já não tem tantos patrocínios na camisa. Começa a ficar ruim. Você tem folha salarial altíssima, porque você, por mais que você tente resolver as coisas aqui, cada hora parece bucha. Porque são contratos de 5 anos, com multa. Né, contratos mal feitos, salários astronômicos. Aí você já não tem a bilheteria do estádio, porque a bilheteria já é para pagar o estádio. Aí você também não tem jogador para vender, porque os que tem aqui são jogadores já praticamente em fim de contrato, você não vai ganhar, não vai ver a cor do dinheiro. Você tem um ou outro jogador, que nem o Gil, que o Corinthians tem um pouco mais, deve vender, que também não é nenhuma, não vai vender por nenhuma fortuna incalculável. Aí você tem as promessas da base, que já tá tudo fatiado, porque você já pegou dinheiro e não tinha para pagar. Então pergunto, vai aparecer receita da onde? Não vai aparecer receita. Eu acho que esse ano o Corinthians vai enxugar. Não, mas apareceu. É, o Corinthians ele fechou mais um patrocínio aí, um pouco mais de 3 milhões de reais aí para estampar... Por ano, mas não o... por mês. Não, mas tudo bem, mas são 3 milhões a mais. É o que o Corinthians, não, teoricamente, vai receber na venda do Matheus Cassini. Entendeu? Sim, mas... vai catando aqui, ali. Sabe, E mais um patrocinador que errou o nome do Corinthians, hein? Os caras divulgaram a nota no, na mídia aí falando Corinthians Futebol Clube. Que beleza, hein? Conheci o Gustavo Neri, velho. Que beleza. Hein? Ah, Corinthians Futebol Clube. E olha que é uma empresa que tá investindo no clube, hein? Parabéns aí. O cara investe no clube e não sabe. Parabéns pra esse táxi. É a empresa da Angélica, não é? Então, é isso que eu tô falando. Hein, mano? Quando eu falo, mano, maravilhoso! Eu não sou profeta da Apocalipse. É aqui, né? Mas você tem que ser realista. Você na tua empresa, o que você faz? Eu acho que o Corinthians vai ter que enxugar esse ano. Vai enxugar como? Manda os caras que ganham 500 pau embora, que tá encerrando o contrato, Sheik, Guerreiro. Você sabe qual é a prática do mercado? Manda embora e chega e fala assim: procure na justiça seus direitos. Não, você vai mandar. Hoje o contrato tá vencendo, é só não renovar. Você vai mandar esses caras que você falou que ganham isso embora? Ok. 5 jogadores. Você tem que trazer jogador, senão não tem elenco. Então, não tem elenco. Você vai fazer de mesmo jeito. Esse ano ele vai ficar, eu acho que, disputando o meio da tabela, tentar uma Copa do Brasil, que é mata-mata, e aí. Pode ser que consiga o título. E o ano que vem. Fica tranquilo, tem todos TV. Os times têm cara de meio de tabela. Todos têm cara de meio de tabela. Menos o Galo, eu acho. É, eu acho que o Galo Santos, é o melhor time. É, o Santos já arrancou bem, né? Mas a sua opinião jornalista. Só pegar, passou o tá carro ali no Cruzeiro. Estranho, ó. Muito obrigado pela sua presença. Vamos participar muito mais durante o Estádio 97. É só o começo do seu resort e está começando agora, né? E já temos o vencedor aí do cara que... Ah, não acredito. Garantiu a limusine? Sabe quem que vai no resort... Não, pelo amor de Deus, deixa eu... Limusine? Quem vai no resort de limusine e vai voltar de limusine com o apoio da Paris Vegas? Eu vou torcer muito, A gente conhece o cara? Se for esse cara... Modena, você está pensando. Valdomiro Modena! Ah, não, pode ser! Valdomiro Modena! Nossa, velho, eu tenho certeza que o Modena ele vai colocar assim, o corpo pra fora. Mas por que essa felicidade? Porque ele inferniza o Mota. Nossa. Ah, se ele vai estar na limusine, o Mota não vai junto. Eu não sabia, mas eu juro que eu não sabia. Ou a promoção Mota vai junto. Não, o Ben já não sabia mesmo. Eu não sabia. Mas o Mota vai junto na limusine? Ah, tá, tem que ir. Se for. Não, pela sua euforia. Eu vou te falar, o meu sonho... Eu imaginei que fosse. Eu vou te falar. Se o Mota for na limusine, ele ferrou. A cara do Mota. Com todo respeito aos ouvintes do Estádio 97. A cara do Mota ali... Com todo respeito a todos, todos merecem nosso carinho. Mas o Modena é o Pelé dos ouvintes. O Modena estará na suíte presidencial do Pelé. Porque o Modena tá num outro patamar. O Modena, meu, o Modena me põe no chinelo, velho. O Modena, olha a cara do Mai Trouxa, vai se ferrar esse fim de semana. Eu e o Modena. Vamos junto na limusine? Esse é o Estádio 97. Queria. Vou falar hoje. Você é o Modena e o Mota? Se o Sombra quiser, eu saio agora já. Eu posso ir, por mim, eu vou agora. O Estádio 97 é um oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem aqui no 3284-7097 e disserem: chegou a sua vez, consórcio é Honda. Ganham um lindo boné da Honda e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Também é um oferecimento do Grupo Esser, construindo com valor. Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. Agora eu vou falar da Banditech. Quero falar com você que está pensando em fazer uma graduação em TI. Você quer uma dica, cara? Faça a Banditech, a faculdade que atualizou o ensino de tecnologia no Brasil. Sabe por quê? Antigamente, a aula de TI era em sala. Na Banditech, 75% das aulas são em laboratório. Antigamente, se ensinava tecnologia só em português. Na Banditech, você tem um curso de inglês integrado ao currículo. Antigamente, a faculdade não preparava o aluno para o dia a dia das empresas. Na Banditech, você tem o programa H, que desenvolve seu potencial para integrar e liderar equipes. Viu só como é legal? Por que fazer uma faculdade de TI de antigamente, hein? Faça a faculdade que fez um update em tudo. No currículo, na metodologia de ensino, nas tecnologias, na equipe de professores, na relação com o aluno. Acesse banditech.com.br, inscreva-se para as turmas do segundo semestre e você ainda concorre a bolsas de 20% a 100%. Banditech, a faculdade de TI atualizada. Porque você sempre ouve falar, né, que TI tem mercado demais, mas como você vai ganhar uma graduação legal? Onde você vai ter um ensino legal para entrar nesse mercado que todo mundo fala que é amplo? Banditech, essa é a palavra, banditech.com.br, vai lá, acessa! Estádio 97, sempre aqui na Energia 97, oferecimento da Cato! Vagas em mais de 37 mil empresas, não espere, vá à luta por um emprego novo em cato.com.br, aproveite os 7 dias grátis e assine já! Olha, agora nós vamos trazer um trecho, porque todo mundo sabe, ontem nós tivemos o falecimento do dono da rádio, né, o Dr. Antônio Constantino, né? Já, inclusive hoje no começo do programa já salientamos, né, o fato que para todos nós, para a família da Constantino, é uma tristeza, para nós funcionários que temos sempre tivemos o Dr. Antônio tão perto da gente, também foi uma coisa muito triste, né? Então ontem, inclusive, a gente colocou até um programa em reprise. Mas hoje não poderíamos deixar de estar fora do ar, é porque o Dr. Antônio é uma pessoa muito feliz. E ele sempre foi o cara que sempre amparou demais, sempre deu todo o apoio para o início e continuidade da Energia 97, por mais aventureira que seja todas as ideias impregnadas, adotadas aqui, né? Eu sempre foi lá, não, é doido, mas eu endosso, vai lá, e faz. E a Energia hoje é um grande sucesso, graças a Deus. Então ele tem uma responsabilidade mais do que direta, e lógico, por intermédio também do Zé e do Fernando, obviamente, né? Agora o Dr. Antônio, e toda essa história da Energia, em determinado momento, deu entrevista para nós aqui. Não só porque ele era dono da rádio, porque também, em 22/12/2004, exatamente 11 anos atrás. Há 11 anos atrás ele deu uma entrevista para todos nós aqui, né? Porque ele também começou a carreira dele... Ah, deixa ele contar, vai. Salva de palmas a doutora Antônio, que aqui se encontra. Doutor Antônio, será, sem dúvida, um programa memorável. Doutor Antônio, que são 56 anos de rádio, de profissão. 56 anos de rádio. Boa tarde, doutor Antônio. É um prazer, né? Porque o senhor, que é o dono da rádio, ex-locutor esportivo. A gente pensou, falou, pô, o doutor Antônio tem que vir um dia também aqui fazer o programa e contar um pouco da sua história, que é uma história muito bonita. Mas, boa tarde, os caríssimos ouvintes. O mais importante não é eu ser o dono da rádio. O mais importante é ter vocês todos aqui como meus colaboradores diretos e ter ao meu lado os meus filhos que colaboram comigo. E por que não dizer a esse número exageradamente grande, graças a Deus, de ouvintes que acompanham o programa esportivo da nossa emissora. De forma que eu quero hoje, estando aqui, agradecer a vocês... Porque, afinal de contas, eu posso vir à rádio todos os dias, mas participar de um programa tão importante como esse não é sempre que acontece e que a gente tem condições para estar presente. Felizmente, hoje eu aqui estou, numa noite bem agradável, com cercado de amigos, cercado de colaboradores, da minha esposa, após termos comemorado no sábado 50 anos de vida em comum, foram bodas de ouro. Bodas de ouro, que beleza. Hoje em dia não é fácil, né, doutor Antônio? 50 anos de casado hoje. 50 anos que nós muito prezamos. Então, é isso. Começamos no interior. Dizer que eu fui companheiro de transmissões esportivas do Fiore Gigliotti, do Fiore, do Flávio Araújo, do José Italiano, Osmar Santos, quando eu transmitia em Garça, ele transmitia em Marília. Nossa. Quando eu vim para Santo André, ele ficou no meu lugar também transmitindo, até que o pessoal de Garça arrumasse alguém para me substituir. Mas doutor, como é que o senhor começou em rádio? Qual foi o seu primeiro, foi como? Veja bem, até 1947 eu fui um estudante interno, fazendo curso ginasial e curso colegial. E aí... chegou 1948, eu precisava fazer cursos que não havia na minha região, nem Marília, só havia em Bauru, acho que nem Bauru na época. Então eu tive que me entregar a uma atividade. E como eu sempre gostei de rádio, fui à rádio perguntar se tinha um trabalho para mim na rádio. E o pessoal já me conhecia mais ou menos. O gerente falou: ah, você vai ser redator? Vou ser redator. Você vai escrever novela? Vou escrever novela. Você participa de novela? Participa. Tudo que mandava fazer, você aceitava tudo. Na hora e tal. Aí, sentei lá, fiz uns testes para ele e tal. E esse gerente gostou, a ponto de... Ele chegava na rádio a meio-dia, ia almoçar uma hora, depois chegava às 5, ia jantar às 6. Então, o negócio ficava mais ou menos na minha mão. Até que um dia ele foi chamado para ser transferido para São José do Rio Preto. Um ano depois que eu entrei, 49. E aí então me disseram... 1949? 49 eu assumi. Você tinha 20 anos? Tinha... Em 49? Eu tinha 20 anos, 40, isso. Então, aceitei a proposta para ficar na gerência. E lá fiquei como gerente até 1969. Mas era uma época de dificuldades, porque a rádio não tinha tantas condições. Tecnicamente, não havia, assim, funcionários à nossa disposição. Então, não tinha... Houve uma... Olha, a história começa assim. Havia um locutor esportivo na rádio chamado Jaci Fernandes. Ele quem transmitia e eu então dirigia até que chegou. E ele era meio cheio de histórias e tal, sabe? Chegou um dia que disseram, olha, domingo vai ter um jogo para ser transmitido no Maracanã. E quando chegou no sábado à tarde, ele ligou para a rádio, sexta-feira, ligou para a rádio e disse, olha, eu estou doente, estou de cama, não posso ir para o Maracanã. Aí eu falei, ah, você não pode? Não. Então vou eu pro Maracanã. Porque não tinha locutor reserva. Não tinha locutor reserva, né? Ó, tem comentarista, tem Dr. Miguel Gomes Fernandes, tem tudo aqui, só não tem o narrador. Falei, tem o narrador, eu vou narrar isso aí. Foi assim de... Foi assim. Na cara de pau? Agora, eu gostava de futebol. E como foi narrar esse jogo aí? Foi narrando já, doutor? Sim. Cheguei lá, mas veja bem como são as coisas. Eu, o Zé Antônio tá aqui pra achar que eu tô falando sério. Palhaço. Como é que é? Não zoa com meu pai, não, viu, palhaço? Boa. Você presta atenção no que você vai falar aí. Palhaço é o Benjamin, vou ouvindo, que não sabe. Interrompendo o pai no meio de uma história interessante. Toninho, não leva desaforo pra casa, não, que esse cara não vale o que come. Cuidado, doutor, esse daí é perigo. De jeito nenhum. Não vale o DVD que ganhou. Não vai entregar. Você vai entregar o DVD? Deixa o doutor falar. Mas então. Veja como são as coisas. Eu morava na rua Maria Helena em Garça, bem em frente ao estádio de futebol. A minha casa ficava de frente ao portão de entrada do estádio. Isso já é uma maravilha. Eu era um entusiasta pelo futebol. Adorava futebol, né? Adorava futebol. Então, fui pro Maracanã, fiz a transmissão. E aí o pessoal falou, puxa vida, eu acho que é melhor você ficar com o locutor, os colaboradores. Qual foi o primeiro jogo do Zor? Ah, não lembro. Esse do Rio não me lembro. Mas o senhor tinha já. Porque narrar partida de futebol é um negócio complicado. Domênico narra também, é um negócio difícil. Complicado. E o senhor tinha quantos anos? Nessa época? É. O senhor lembra? 22, por 22. Aí. 22. É. Menino. Eu casei com 25. Tá. Por isso que eu fiz Bodas de Ouro agora. É verdade. Que coisa, hein? Mas com 22 começou bem, hein? Começou bem já no rádio. Não lembro o jogo, né? Não. Era algum time do Rio? Não lembro. Ah, sim. Era um Vasco e alguém. E algum. Não me lembro na ocasião, né? Naquela época do Maracanã, todo engalanado, a Copa de 50 depois, né? Então, foi isso aí. Começamos assim e aí eu cheguei pro rapaz que estava doente e falei, acho que você vai ficar doente mais uns tempos. O senhor tá me dando a conta? Falei, não, você quer ficar aí, você fica. E ficou um pouco ele e tal, até que ele acabou desistindo, ele fazia às vezes uma partida. Eu me tornei titular transmitindo futebol. Engaça. Não, fizemos daquele tempo. Qual rádio era, doutor? Hein? A rádio. Rádio Sociedade Rádio Clube de Garça Limitada. Clube de Garça. É. Hoje ela é Centro-Oeste, se não me engano, e está numa outra administração já há um bom tempo e tal. Então, nos propusemos a isso, fazer as transmissões e tal. E na época, eu dizia, o futebol do interior era a segunda divisão. Era a primeira divisão nas capitais e alguns clubes do interior já integrados. E a segunda divisão no interior. Então, naquela época, a gente fazia, olha, fazia a região de Presidente Prudente, que tinha o Corinthians e tinha a Prudentina. Então, duas vezes a cada campeonato, pelo menos duas vezes, nós tínhamos que estar lá. Assis, depois tinha a região de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, todas essas cidades se integravam. Na região tinha o Baque, o Bauru Atlético Clube. Bauru. O Bauru Atlético Clube, nós tínhamos lá em Garça um garotinho que fazia malabarismo, era o mascotinho do time. Ele fazia malabarismo muito bem, por sinal. Então o pessoal, antes de começar o jogo, ia lá, batia nas costas dele, ele começava a fazer aquilo que você sabe. E um dia nós fomos jogar com o Bauru Atlético Clube. Lá em Bauru, o Dondinho era o centroavante do Baque. O pai do Pelé? O pai do Pelé era o centroavante do Baque. E aí começamos o jogo, terminou o primeiro tempo, levaram o menino lá, o Maranganzinho lá pro meio do campo, e ele começou a fazer aquilo. As bolinhas lá, né? Daí a pouco terminou, a torcida bateu palma. Certo. Aí, meus amigos, entra o mascotinho do BAC. Adivinha quem era? Pelé. Não, Edson Arantes do Nascimento. Nossa! Viu? Olha, o homem deu um show, o menino deu um show. Que o nosso fazia assim, que escondeu o rosto de vergonha. Mas ele foi bem, só que Pelé, né? Guardadas as devidas proporções. Bom, naquela então, época. Veja bem, eu quero dizer o seguinte, gente. Ô, Pelé. É de pequenino que se torce o pepino. Você sabe disso, pô. Sabe disso que era bom de bola, pô. Muito legal, muito legal essa participação do Dr. Antônio aqui em 2004, rapaz, há 11 anos atrás. Essa participação ao vivo com todos nós aqui do estádio. Como falava bonito. Né? Era dono de um vocabulário extenso. Ele se expressava muito bem sempre. Né? E alguns sensacional, detalhes. Sensacional. 50 anos de casamento com a esposa, também é falecida, à época ainda era viva. Coisas que, né? Ah, uma coisa que eu tava falando com o Domênio, né? Geralmente a gente tem como recordação fotos, né? Então você tem as fotos aí das pessoas que você gosta, às vezes as pessoas que não estão mais com a gente, você tem as fotos. Mas raramente as pessoas têm a voz da pessoa gravada, né? É. Isso aqui é legal, que a gente vai poder manter todo esse espírito, a lembrança dessa vivacidade, da alegria de falar, né? Isso aqui vai ficar eternizado. Isso aqui é verdade, ficar... isso é história da rádio, isso é documento, pouquíssimas pessoas gravam voz, né? É. Então, você tem a foto, você vê a foto e beleza, mas isso aqui é muito vivo, né? É o áudio da pessoa é verdade. É muito vivo. Daqui a pouco a gente vai ter mais um trechinho legal da participação dele aqui no Estádio 97, com uma figura muito legal da crônica esportiva, do jornalismo esportivo. Muito bacana mesmo. Muito bem. É isso aí. Temos que levantar a bola. Agora é bola pra frente, né? Estádio, e acreditar em algo maior, né? Estádio 97 tem oferecimento de BV Financeira. Pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Já já vamos trazer mais o primeiro ouvinte de hoje. Mas antes, o Benjamin vai falar da BV Financeira. Mandar um abraço especial do tamanho do mundo pro Modena, que acabou de mandar uma mensagem no meu Twitter. O Modena. Modena, tamo junto. O Modena é só alegria. O Modena é. Modena é o Pelé dos ouvintes, não tem pra ninguém. Eu quero mandar um beijo também pra minha amiga Giovana Aguiar, viu, Dodô? Grande torcedora do Corinthians, mas ela te adora. Fez uma cirurgia no coração e está nos ouvindo no hospital. Quem é? Sírio-Libanês. Você estava me falando, essa menina, que ela é corintiana demais. Doente. Olha, ela doente, mas ela fala, o Domênico é o maior nome da história do rádio. Não, também não, calma. Sério? Obrigado, beijo pra Giovana Aguiar. Muito beijo pra você, voz. Giovana. Muito beijo pra você, viu? Mesmo que é corintiana, você pode mandar. Não. Não tem problema nenhum, qual o problema que tem? Ela, o Júnior, tudo. Segundo os ouvintes. O coração é vermelho. Segundo os ouvintes. O Domênico é um exemplo, cara. O Domênico, eu posso falar porque o cara é um exemplo. Segundo os ouvintes, eu sou imparcial. Ó. Não, não é. Por mais que seja difícil a sua situação. O ouvinte não sabe porra nenhuma. Espelhinho do Domênico, a do Domênico é pior. Sabe, o cara vir aqui defender o Palmeiras todo dia, não é pra qualquer um. A história do Domênico é triste, né? Não, é verdade. Por quê, mano? É um exemplo. Domênico não, é um exemplo de vida. Defendeu o Palmeiras aqui no estádio há muito tempo. Às vezes você fala, pô, foi moleza. Não é pra qualquer um, não. Sabe, moleza. Dois descensos. Às vezes sua mulher te largou. O Domênico é um sniper americano. É moleza. Falar do Palmeiras todo dia é fácil. Mas hoje às vezes você compra aquele sofá, cara, aquele sofá de 15 mil reais, mano. Tá certo? É engraçado. De cromo alemão. Aí o cachorro vai lá e faz cocô e você não consegue limpar. Que sua vida tá fica ruim. Fica quieta, galinha. Mas já defendeu o Palmeiras todo dia. Vovó, deixa eu falar pra você assim. Quando eu entrei na emissora, que foi dezembro de 99, engraçado, eu já entrei aqui campeão da Libertadores e meu time não tinha nem 100 anos. Agora esses caras ficam falando um monte de coisa de Libertadores. Depois, mas depois só conseguiu depois de 100. E vamos explicar só depois que a Libertadores... De não, aí é ruim falar do Palmeiras, não é do Corinthians. Vou explicar que a Libertadores não existia em 1910. Vou explicar que a Libertadores é de 1970. Não interessa, é depois de 60. Depois de 60. Não rouba 10, não. Vamos fazer um ranking depois. Ô, produção, você que é o... E a Libertadores pra brasileiro só começou a valer em 90. Em 97, vamos contar 16 anos, ok? Pegue nesses últimos 16 anos, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos. Veja quem mais ganhou título no ranking em 16 anos. Mas eu não torço para um time de. De futebol por causa de 16 anos. Eu torço lá 48 anos, eu torço, meu amigo. Em 48, meu time deitou e rolou em cima do teu, filho. Acabou com eles, né? Desculpa, você é freguesão, amigo. Não era vivo. É, não é. Só olha a história aí. Olha a história que você vai ver quem é freguês. A minha história é quem é freguês, ô trouxa. Não vem fazer dão agora, não, viu? É, mas se combateram no Jojo, a avó não deixa. No Jojo, não, é Dodô. Mas vamos falar da BV. É isso aí, Leon. Você tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto, seu caminhão? Ô, Modena, acesse lá www.meucarronovo.com.br. É lá no meu Twitter, Modena. Vai te matar, que o Modena escreveu. O portal de veículos da BB Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site é possível comparar preço, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. Melhor, hein? Sem precisar sair de casa. Para financiar sua compra, já sabe, conte com as condições especiais da BB. É só ligar 3637888, 3637888. Com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios para você. Ô, estranho, não esquece, hein? Na hora que ligar aqui, fala aí. Chegou a sua vez, consórcio é Honda, que além de ganhar um boné legal pra caraca, você vai concorrer ao curso de direção defensiva, hein? Mas, ó, é um ganhador por dia, a gente faz no final do programa, mas só pra quem tem a habilitação de motocicleta zombinha. Muito bem, tem ouvinte para entrar no ar agora no oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Hoje é dedinhos. Não, não, virgens. Não, hoje não. Ah, hoje é quarta. Alô, dedinho não virgens. Aviso também para parar com esse WhatsApp, velho. É. O cara é doente. É só ver quem é que tá mandando. O cara é doente, mano. Eu tô vendo aqui. Acabei de mandar aqui, você viu? Doente. É. Alô? Meu Deus, o Domênio tava preso. Eu. É só ver lá quem manda. O título vem, viu, Benjamin? O vídeo, vem o título em cima, quem manda. Nossa, o mano tá muito assustado. É, não é mano, não. Ih, ferrou, hein? É um nome um pouquinho maior. Ô, oh, alô? Alô? Quem fala? O oh, moto falou que nojo. Alô? Alô? Ah, não responde. Ai, ai, ai. Meu Deus. Alô? Benjamin fica com calo no dedo. Opa. Quem fala? Jardel. Ô, Jardel, tudo bem, meu? Faz tempo que você parou de jogar, né, meu? É, faz um tempo já, Domênico. Agora é vereador. O Jardel era dos nossos, hein, Dudu? Maravilhoso Jardel. O Jardel era dos nossos. Maravilhoso Jardel, cheiro do gol. Falando com vocês. Cheiro do gol. Jardel, cheiro do gol, cabeça de laje, Jardel, maravilhoso. Ele era, não, ele é dos nossos, hein, meu? Ele é? Não sei. Ele travante e matador. Não, de vocês. Não, sem travante e matador, né? E tinha, Calção, tinha o cheiro do gol impregnado nele. Cheirava gol. Meu Deus. Ô, Jardel, mas Jardel do quê, hein? Ô, Domênico, é Jardel José Godoy de Lima. Jardel José Godoy de Lima. Quantos anos? Isso. Quantos anos você tem? Eu, 34, Domênico. RG número 2, quarta-feira, 3.4. Hoje, 2 dias do resort. A 2 do resort, a dois, o Yakuza vai? O Yakuza? Vai, Yakuza. Nossa! Você não faz ideia. Nossa! Resort, hein, galera? Daqui a 2 dias, sexta-feira, faça sua reserva. 2896. 2896-4665. Pode ligar agora, hein? 6 apartamentos. Domênico, o nome desse camarada. Mas gerou uma confusão. Sim. Mas uma brigaiada lá em Santa Isabel uma vez. Ah. Que o irmão da menina mais bonita lá tava no bar. Tava no bar? Tava. E aí? E tinha dois caras conversando e o cara prestando atenção. Ah. Aí um cara pegou e falou, a menina entrou no bar, aí um cara virou pro outro e falou assim, será que ela ainda é virgem? Aí o outro virou, rapaz, e falou assim, não, ela é Jardel. Sensacional! Brincadeira! Ô, estranho, protege aí o Carlos Alberto, estranho. Protege o Carlos Alberto. Não, proteção não, filho. Na próxima eu vou dar, tô falando. Ri mais, Carlos, ri mais. Você sabe, né? Você sabe, você viu. Você viu o tamanho da turma, né? Ai, eu quero ver. Ô, meu velho, qual que é o bairro aí? A América não gosta, eu sou dela. Alô? O bairro, qual o bairro? Domênico, é São João Clímico aqui, frente ao metrô Sacoma. É, ali perto do Sacoma, eu morei ali perto dos Três Tombos. Alô? Sacoma? É Sacoma, né? Sim, eu moro em frente ao metrô Sacoma. Aqui. Ah, do lado. É uma barbaridade. Olha o time de futebol, qual é? É Corinthians. É São Paulo, né, Domênico? Tá certo, tricolor. Ô, Jardel! Oi. E aí, nosso tricolor, se você fosse o presidente aí, você faria uma reformulação? Quais seriam as suas diretrizes pro resto do ano? O Jardel no saco, velho. Essa confusão toda. Ah, sensacional. Você não quer que eu dê salvou risada, a hora. Pior é que é verdade. Salvou a hora. Olha só. Diga aí, Jardel. Oi, Domênico. Alô? Oi, fala, velho. Fala, meu velho. Domênico, eu não deixaria o Luiz Fabiano embora. Na minha opinião, o Pato tem que partir. O Pato tem que sair fora. Tá, o que mais? Pra mim, o Luiz Fabiano tem que ficar, o Rogério Ceni tem que se aposentar mesmo, acho que ele já deu tudo que tinha pra dar pro Tricolor. E o Hudson não tem condição de jogar no São Paulo, o Denilson também não tem condição. Quem que fica? Vamos lá, faz Wesley. O contrário. Wesley. Eu acho que do Wesley. Time que tá aí, tem que vir mais um volante, o Breno parece que não joga, não vai jogar nunca. Então quem manda que o Breno, hein? Não, tio. Não, setembro ele joga. Mas do jeito que você tirou o jogador de São Paulo, não basta vir só um volante, velho. Então escala teu time do São Paulo. Não, tem que vir mais um atacante bom, eu acho que mais um volante de contenção e um zagueiro. O goleiro acho que tem que vir Renan mesmo, até o Denis se recuperar aí. Acho que pra lateral esquerda tem que vir alguém, porque o Reinaldo não dá, pelo amor de Deus. Agora vou te falar uma coisa, Jardel. São Paulo, depois da ausência, claro, da aposentadoria do Rogério, ele vai ficar praticamente, assim, sem um líder. Sem um líder em campo, hein? Seria o Luiz Fabiano, cara, né? Não. Você é um cara bom de piada, velho. Luiz Fabiano, líder. Você tem que dar a tarjeta de capitão. Eu sou fã do Luiz Fabiano. Eu sei, eu parei. Não decide nada. Nunca tá em campo na hora do vamos ver. Ele é meio estouradão, mas eu sou fã do Luiz Fabiano. Eu acho que, apesar de tudo, eu sou mil vezes o Luiz Fabiano do que o Pato ali no ataque. Tudo bem, mas eu tô falando sobre outro aspecto. Pelo amor de Deus, dá vontade de invadir o campo e bater no Pato. Não faça isso que o Ibama vai atrás de você. Agora, pra ser capitão do time... Ele teve uma crise de ausência no final de semana. Liderança, olha, deixa eu te falar um negócio. Liderança não significa que o jogador tenha que ter uma qualidade suprema. Mas, tecnicamente, não tem nada a ver com isso. Então é o seguinte... O Luiz Fabiano, ele pode ser um jogador famoso, ter feito tantos gols, mas ele não tem a menor, postura de jogador líder. Jogador líder. Tem razão. Por exemplo, eu acho o Michel Bastos, vendo de fora, muito mais condições de ser líder. Por exemplo, jogador que eu não vejo com cara de líder, o Ganso. Ele é novo de grupo, né, Sombra? O Michel Bastos é novo de grupo. Então, assim, o São Paulo, depois da aposentadoria do Rogério Ceni... O Souza seria, Chão? Não, mas... Fraco, não sei, também. Cara, difícil. Toloi, zagueiro? É muito novo, eu não vejo. Olha, a liderança não se constrói, a liderança nasce naturalmente. Dentro do vestiário, São Paulo. Acho que depois que o São Paulo perdeu o Rogério Ceni, eu sinceramente... Como torcedor, sem conhecer os caras pessoalmente, os bastidores do futebol... Quem mais tem cara aí de líder é assim, não sei nem se é porque tá jogando melhor, que joga melhor que os outros. É o Michel Bastos. Agora o resto ali eu não sei. Às vezes, sei lá, um Hudson na vida, não tô debatendo futebol. De repente pode ser que ele tenha um perfil de líder, né? Mas só que eu não sei se lá dentro, como que é? Como é a ascensão desse cara? Como que é? Ó, um cara que eu jamais imaginava que tivesse sido líder do grupo do São Paulo no bicampeonato 92-93. Eu não fazia a menor ideia. O líder do grupo era o Ronaldão. Era o cara que chegava lá dentro, era muito respeitado pelos outros do elenco. E ele tinha uma vantagem na sombra, até pelas entrevistas, é um cara que sabia expressar muito bem. Por exemplo, o Lugano. O Lugano seria um cara... Eu não tô nem colocando em tese, em pauta, se ele ainda teria condições técnicas de jogar ou não, tá? Mas, por exemplo, perfil. O Lugano tem perfil de líder. É cara que se chegasse, perfil de líder, né? Então, assim, precisa tomar muito cuidado agora. Precisa fazer uma reformulação, mas tem que ter muito cuidado, porque o São Paulo, de repente, lá no meio do campeonato, pode se ver totalmente aí órfão de líder. É por isso que o Lúcio devia ter ficado, né? Nossa senhora, ele seria o líder, né? Ah, mas é o líder... Evidente. Então, Jardel, mas com o que sobrou aí? Quem que seria o seu jogador aí? Vai, escala aí, Rogério. Então ia ser o Denis no gol ou o Renan. Lateral direita, vai. Deixa o Bruno, tá jogando bem, Sombra. Bruno, tá bem. Beleza. Tá jogando bem, eu acho que o Carlinhos e o Reinaldo, pelo amor de Deus, acho que os dois não dá um. Eu acho que quem tiver... Mas você atropelou o zagueiro. Deixa a bota do Reinaldo lá. Não, mas você atropelou a zaga, cara. Vamos na zaga. E agora? E a zaga? A zaga era um lugar que precisava de um cara mais... O Dória e o Rafael Toloi. Mas eu acho que precisava ter um cara de mais presença ali na zaga. Ah, o Breno, tem que ser o Breno, mas não tá machucado ainda, né, Sombra? Não, não tá machucado, não. Ele recondicionando. Tá recondicionando psicologicamente, fisicamente, tecnicamente. E várias mentes aí. Quando ele tiver bom, acho que vai ser o Dória vai embora também. Vai ser Rafael Toló e o Breno. Não tem outro. É, mas eu tentaria trazer um zagueiro. Eu traria eu não sei o quem. Do Corinthians pra jogar com o Souza ali. É. E o Thiago Mendes tem que jogar também no time, né, Sombra? Olha, eu vou ser sincero contigo aí, mas olha, Hudson, Thiago Mendes, o argentino doido, Michel Bastos... Santurion, um cara de égua maravilhoso. Pra mim, todos esses caras tinham que ter lugar no time. Mas... Ele tem que ter sequência, né, sobre o Hudson, tem que ter sequência, o cara de égua aí, tem que ter sequência... É o que é o Soletri, é o Guarani. Santurion, um cara de égua. Mas precisa de reforços... pontuais. Precisa, sim. Precisa de zagueiro, sim. Precisa de um lateral esquerdo, precisa de um meio e um centroavante. Mas sabe uma coisa, Sombra? Que você só... Deixa eu terminar. Pode falar, pode falar. Fala, Jardel. Oi. Ô, Sombra, e contra o Cruzeiro lá na Libertadores, o São Paulo, ele foi pra lá, ele não foi nem defender, nem atacar, ficou em cima do muro, o Cruzeiro garfou facinho. Pipocou bonito. Pipocou, você é louco, o meio de campo, o Ganso, pelo amor de Deus, o Ganso, não sei o que falar do Ganso, viu, Sombra? Não sei. Não fala, essa hora não pode. Joga um jogo mais ou menos e 30 jogos ruins. Solete, 30 jogos. Mas assim, duas coisas que eu queria falar. Primeiro, o Centurion. Se der mais responsabilidade e confiança pra ele, ele vai começar a tomar conta do time, porque no Racing, ele era assim, chamava a torcida, brigava com os companheiros. Mas hoje ele ainda tá pequenininho no grupo, né? Precisa dar mais moral. Mas, outra coisa. Moral, ele precisa desenvolver a responsabilidade dele. Sim, não, mas ele precisa... Ele precisa comprar um cachorro e tomar conta pra desenvolver a responsabilidade. O cara, ele foi criado no Racing. Ele tomando corpo e tendo mais tempo de casa no São Paulo, ele deve começar a fazer isso. Mas qual a Racing do cachorro dele? É, poodle. Deixa eu falar outra coisa pra vocês. Não, bulldog. Deixa eu falar outras coisas pra vocês. Bulldog francês. Esse Juan Carlos Osório, o treinador que vai vir, ele sempre jogou... Vai vir? Parece que sim, se liberarem ele hoje. Peraí, então, peraí, se ele vier, então vamos mudar. Se ele vier, Sombra, ele sempre gostou de jogar com camisa 10. O 10 dele era o Cardona, que o São Paulo tentou contratar. Então essa função do Ganso, no esquema tático dele, tem, ele usa. Tá, tudo bem. O 10, o cara que faz a bola chegar. Agora precisa ver se ele vai fazer o Ganso jogar. Agora, o Cardona perto do Ganso é que nem a corrida da légua, da lebre e da tartaruga. Cardona foi pra França, pra Rússia. Tá soletrando légua. Agora o Sombra, só um detalhe rápido. Boa noite, Cláudio Carsudo, que saudades. Saudade de todos vocês, boa noite. Qual de nós que você não tem saudades? Que você vê todo dia? Benjamin, obviamente. Ah, sim. Grande amigo que eu tenho, um grande colega. É, eu queria fazer apenas um detalhe, porque vocês falam de liderança. Eu me lembro muito bem de Pandorov. Pandorov? Exato. Onde jogou Pandorov? Um craque russo, na época era ainda a União Soviética, antes da União, inclusive. Ah, jogou naquele time do Yashin, é isso? Exatamente, o Brecha de 1902. O Brecha de... Exatamente, ele jogava... Você tem simpatia pelo Brecha? Eu gosto do Bari. Do Bari. Sim, do Bari da Juve, que inclusive foi campeão hoje da Copa da Itália. E o seu amorzinho torce pra quem? Meu amor, ele torce por mim. Por você. Ele torce por mim. Ah, pensei que era um time polonês. Meio de golear. Que lá ia ter um pôster do Lato na parede. Enquanto ele passa vídeos pornôs aí, eu vou continuando zoando. Certo. Então, Pandorov. Pandorov. Ele, além de líder em campo, ele liderou a cavalaria na guerra franco-brecha. E daí o que você falou, que a pessoa já nasce líder. Ele era um grande líder. Já nasce líder, né? Exatamente, ele já nasceu líder. E, inclusive, a guerra começou por causa de uma porção de sardela. Ah, é, mas... Porção de sardela, olha, já. Olha, esse Carsudo, ele é eclético demais. Ele entende de tudo. Ele entende de automobilismo, de futebol, de guerra. Olha que coisa. De amor. De amor. Com certeza. Você come sardela com aquele pão italiano junto? Eu passo o pão na sardela bem gostoso e ponho na boca. Mas, por exemplo, diante das circunstâncias, hoje quando você vai comer aquele misto quente, você come com presunto ou sem presunto? Eu gosto de botar o presunto no meio. Tá. E alguém comeu. Mas lá o presunto não é bem-vindo. Não é. Não. Dependendo aonde você tá, você come, né? Não, você sabe que vocês falam de comida e é engraçado porque em shows de humor tem pessoas que dizem que você conhece uma mulher de acordo com como ela come um frango. Se ela pegar o frango com nojo, não vai ser. Não sei o que ela vai pegar. Eu gosto de mulher que pega o frango e dá na cara que nem louco. Não me lembro qual humorista fala isso, mas vim trazer aqui. Mas tudo bem, tá bem falado. Ô Jardel, olha, um grande abraço pra você e vamos torcer pelo nosso tricolor aí, deixar o nosso doente tricolor. Com certeza, Sombra. Tô, acho que... Doente fora vai, e dentro de campo. Não tem título esse ano, acho que vai ser Copa do Brasil, nunca ganha. O brasileiro, o time tá mal. Não fala nunca ganha, o Cacofa tá horrível, nunca ganha. Na época, o técnico acho que vai ser o Marcelo Oliveira, vai tomar pau do River lá e o São Paulo vai acabar contratando. Esse Osório, ele tem cara de São Paulo, nada a ver, esse técnico do Atlético Nacional. Osório, aí. Bom é o Duque Estrada, velho. Ah, salvou a hora. Ah, gostei. Gostou mais bom é o Osório. Eu tô voltando lá do Bourbon, Sombra. Você tá voltando do Bourbon? É, todo dia eu tô lá no Bourbon, lá, a festa de vocês lá, vou dar um pulo lá, em Sombra. O que você faz lá? Tá estranho. Eu trabalho com transporte executivo, Sombra. Ah, então tá bom. Então, olha, nos veremos lá, cara. Nos veremos, tá bom? O Modena não vai de limusine. Então tá jóia. Parabéns aí pro Mano e pro Benjamin, que eu sempre acompanho eles na foto. Obrigado, velho, valeu. O Mano é 10, apesar de ser coritiano, mas é nota 10. Valeu, fera, obrigado mesmo. Boa, cara. Esse moço que imita a vovó aí, é nota 10 também. Esse moço, o Landucci. Olha, obrigado, viu? Landucci. Esse moço, viu, vovó? Boa sorte pro seu time com Wesley, viu? É que eu não conheço ele, apesar eu ouvia sempre o rapaziada do Papo de Craque lá, primeira edição, aí acabei mudando pra vocês aí, que pouco tempo que eu tô ouvindo vocês. Ô meu, deixa eu te falar uma coisa, vai tomar uma água, meu, que você tá meio louco. A vida louco. Já é tão triste, meu, ainda bem que você mudou de opção. Ainda bem, Um abraço. Casa Grande é nossa mil. Valeu, Sombra. Um abraço pra vocês aí. Valeu, irmão. Valeu, obrigado. Valeu, irmão. Estádio 97 da Energia 97 FM tem um oferecimento da Singapore Airlines. Singapore. Que tal descobrir os encantos? Descobrir essa riqueza arquitetônica de Barcelona. É show, hein? Cara, simplesmente Barcelona. Que tal, hein? É show, hein? Olha, vai lá, dá uma visitada lá no campo, lá, você vai adorar. E você vai pela Singapore, vai em classe econômica. Atenção, a partir de $808 e voo direto. E classe executiva a partir de $2,488. Ou seja, quando fala em ir para Barcelona, você lembra logo de Singapore Airlines. E você também tem uma vantagem muito boa para ir para Singapura, viu? Singapura, um país moderníssimo, paraíso de compras, classe econômica a partir de $1,488 e executiva a partir de $4,888. Mais informações, consulte o site singaporeair.com ou consulte seu agente de viagens. Estádio 97 da Energia 97 também tem oferecimento do consórcio Honda. Todos os ouvintes que ligarem e falarem o slogan "Chegou a sua vez, consórcio é Honda", conquistam um lindo boné e concorrem a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Uma pergunta rápida pro estranho. Estranho, para você, se você tivesse que agora fazer a cápsula do tempo, quais seriam os quatro times que chegariam nas quatro primeiras posições? Eu acho que Atlético Mineiro vai ser campeão. Inter. Corinthians. E São Paulo. E você falou esse Corinthians racionalmente ou foi por pura paixão? Não, é uma pergunta. Não, racionalmente. Dizer, o Domênico, ele sempre coloca o Palmeiras em tudo e, pô, você já se viu o que acontece. Se fosse por paixão, né? Eu colocaria em primeiro. Concordo com o ouvinte. Tá certo. Não, mas hoje o time brasileiro que tá jogando melhor no Campeonato Brasileiro é o Inter. É o Inter. O Inter não, perdão, o Atlético eu Mineiro. Acho que é o Atlético. O Inter, eu acho que quando que ele sai da Libertadores... Que foi pelo Inter na Libertadores, sim. E bonito, hein? E hoje, sim, tem jogo Libertadores Internacional de Santa Fé. É por isso, Sombra, que eu coloco o Atlético aí como, sim, talvez o melhor futebol do Campeonato Brasileiro. O Inter aí tá focado na Libertadores. Se o Inter amanhã numa dessa tá uma traulitada e roda e sai da competição, acho que o time do Inter aí ele tem condições de buscar o título. No momento. Mas Corinthians e São Paulo, os caras tão mal, cara. No Corinthians e São Paulo tem elenco, mas, sinceramente, bola que é bola... Tá bem, no momento, mal. Na minha opinião, tem três times jogando bola. Não é jogando bola, que é legal ver jogar. Inter, Atlético Mineiro e Santos. E não tô aqui com paixão nenhuma, tô falando a verdade. Se você fosse falar a verdade, você tinha que falar do Corinthians, que é o líder isolado. A única Corinthians tá ganhando e não tá convencendo. 100% de aproveitamento, futebol é resultado. Eu tô falando de futebol. Mas a única diferença do Atlético, o Atlético o Corinthians tá jogando bola? Vai contra números, argumentos? Você acabou de dizer. Mas é igual o pai do filho feio, só ele pode falar. O outro não, falou? Muito bem, olha. Lembrando que você deve ligar lá no resort do Estádio 97. Liga lá na Lotus, faça sua reserva, 289. 99646665. Resort daqui a 2 dias. Nesse mesmo horário, nós estaremos ao vivo fazendo o Estádio 97 ao vivo lá do Bourbon Spa Resort em Atibaia, aqui do lado de São Paulo. Você vai passar 2 dias no fim de semana agradabilíssimos com toda a turma do Estádio 97. Vai ter Futebol Society, Campeonato de Futebol de Botão, Bingo do Estádio, Futebol no Videogame, vai ter o Autorama da Slot Car Brasil, Jogos da Cassineira, a galera do estádio fazendo o programa, a resenha do Zé, o stand-up do Rudy Landucci. Galera do estádio fazendo o programa? Fazendo um programinha. Mas não é o programa que você tá pensando, igual o Bruno Surfistinha. O Domênico coisas. Disse que quer 150. É Domênica! O Domênico deve estar precisando, velho. Para com esses WhatsApp, Domênico, coisa chata. Eu. Ô, meu, o Domênico é doente. Oh, irmão, eu, né? O Catra invadiu o seu tanga é WhatsApp, essa, irmão. Nossa, mulher, que o rei, tá puxado hoje. O Vieira mandou uma mensagem aqui, dando a cápsula do tempo dele. Ô, Vieira, você tá... Vieira também, meu. Ele pegou um avião da Singapura, viajou pra Barcelona. É, tá achando isso, que... Vai passear, Vieira. Não esquece a gente. Pelo amor de Deus. Ele tá na Europa. Sombra, lembrando da gente, cara. Jura que ele tá na Europa agora? Ele quer que fale que ele tá em Katmandu. Brincadeira. O cara na Europa pedindo abraço, velho. Então, participe, ligue 28964665. Parcela lá o resort em 6 vezes no cartão Visa ou no cartão Mastercard. Nós temos o apoio da Cassineira, de Edu Botões, de futeliga.com.br. Acesse e marque jogos para o seu time de futebol amador. E também da Slot Car Brasil, 3771-4821 e madrugãosuplementos.com.br. Mano! Opa, isso aí, Sombra. A Madrugão Suplementos é a maior loja online do Brasil de suplementos, hein? E quem quiser comprar suplementos para aumentar a sua massa muscular, tá certo? Aumentar os músculos igual o Domênico, ou quem sabe emagrecer, basta acessar madrugãosuplementos.com.br. Realize a sua compra e receba com frete grátis. É isso aí, também agradecimento ao pessoal que vai fornecer uma estrutura legal lá pra gente. O Medeiros, da BJB Sinalização, telefone 3713-8868, 3713-8868. Falou em estrutura de evento aí, o Medeiros é show de bola. Um abraço pra você, Medeiros, sempre parceiro dos eventos da Energia 97. Agora nós vamos lembrar mais um momento aí do Energia 97, com uma figura muito especial. Saudosíssimos. Alô. Alô. Ah, essa voz é conhecida, hein? Fiore Gilhote, não é? Opa, tudo bem? É de Fiore. Oh, gente do céu, mas que prazer. E vocês não sabem a oportunidade tão grande que vocês me oferecem. É porque eu preciso pedir ao Constantino, à Dona Cida, 1,5 milhão de desculpas, porque eu não pude ir às bodas de ouro dele, nem à recepção que ele fez aos seus milhares e milhares de amigos ali na Maison de France. Porque, infelizmente, eu estou com um problemazinho na perna, eu estou contundido. Eu estou com um problemazinho na virilha e agora, graças a Deus, é que eu estou me sentindo realmente que a recuperação está chegando e estou podendo andar. Pensei que ele Mas fosse... este ano eu não fui a nenhuma festa, nem festa de mesa redonda para entregar prêmios. Deixei de receber um troféu fantástico em Mococa, não fui a Rio Claro. Olha, não fui nenhuma festa e hoje eu estou em Água de São Pedro. Agora, mas eu não posso deixar de aproveitar esta chance, porque eu recebi um convite lindo. Um casal completando 50 anos de casado, 50 anos de união, de amor, de luta a dois, de sonhos divididos, de tristezas divididas, de alegrias divididas. Então eu acho que quem alcança este estágio na vida em comum, principalmente no mundo moderno, é um casal modelo, é um casal exemplar, que precisa ser muito bem compreendido e respeitado pelos jovens e principalmente respeitado pelos mais velhos. Eu falo do nosso querido patrão de vocês e amigo nosso, o nosso querido Antônio Constantino e a Dona Cida. Então eu acho que vocês são privilegiados, porque vocês que têm um patrão como Constantino, vocês são realmente privilegiados. Porque o patrão de uns tempos a esta parte, ele mudou. Aquele elo maravilhoso, aquele elo sentimental que existia entre o patrão e o empregado. Hoje a maioria dos patrões, eles simplesmente são patrões, não são amigos dos empregados, e os empregados não são seus amigos como eram amigos antigamente. Hoje o empregado é mais um número. Então quem tem o Constantino como patrão tem, na verdade, um chefe maravilhoso, um amigo ao seu lado para todas as ocasiões, para todas as oportunidades. E quem tem uma mulher como a Dona Cida é também um felizardo, é uma criatura abençoada por Deus. Porque não é simplesmente dizer, como é que um aguenta o outro ao longo de 25 anos ou de 50 anos. Não é só isso, não. Porque se os dois continuam juntos, é porque os dois continuam se amando. E o amor não é feito só de sorriso e beijinhos, de abracinhos, não, é de eu te amo. O amor verdadeiro é feito de tristezas, de angústias, de dores, de sofrimentos, de lágrimas. Esses são os valores mais altos que engrandecem e que justificam um grande amor. Então eu deixo para o nosso querido Constantino, para a dona Cida, aí nessa reunião de vocês, que é um presente de fim de ano para os ouvintes da Estádio Energia 97, esta mensagem simples, mas de um amigo de verdade, que respeita quem começou como nós. Ele começou em Garça, nós começamos em Lins, mas acima de tudo nós começamos no interior. No interior, onde o amanhecer é mais bonito, onde o cheiro da relva é uma verdade e onde o entardecer é um poema feito pelo soberano de todos os pintores, que é o Senhor Deus de todos nós. Constantino, um abraço. É. Cheio de carinho, acima de tudo, de respeito e de muita consideração. Fiore, muito obrigado a você, mas eu gostaria de, antes que você se despedisse, dizer aos caros ouvintes a maneira com que nós dois, ao lado de outros profissionais da época, nos mantínhamos transmitindo o esporte no interior. As várias vezes em que nos cruzamos, as várias vezes em que estivemos ao lado de outros profissionais da época, também conceituados, que faziam as transmissões para as suas emissoras. Mas uma coisa eu sou obrigado a confessar. Dentre todos aqueles profissionais, um mais em categoria mais elevada do que o outro, mas todos procurando representar de uma forma extraordinariamente elogiável, eu quero destacar a vocês, no momento em que falamos com o Fiore Gigliotti, que ele não era apenas o locutor que falava a todos os ouvintes. Fiore sempre foi o poeta dos locutores do Brasil. Não havia ninguém no interior de São Paulo, e por muito tempo não houve ninguém em São Paulo que pudesse superar não apenas a capacidade, mas a maneira encantadora de transmitir uma partida de futebol, como sempre teve seu desempenho o meu grande amigo, que está dentro do meu coração, o Fiore Gigliotti. De forma que, vejam bem, quando dirigia a emissora de Santo André, proprietário que era, Fiore Gigliotti lá estava todos os finais de ano, integrados na minha equipe esportiva, comemorando conosco o final de um ano. Um final de um ano que havia sido eivado de partidas de futebol e de outras atividades no esporte, mas uma coisa era sagrado: Fiore Gigliotti estaria sempre presente. Bastava avisar o dia e o horário e ele estava lá para abraçar, mas principalmente para ser abraçado por todos, porque foi sempre o que ele mereceu. Um amplexo bastante ofegante, bastante querido, porque, na verdade, nós tivemos na figura de Fiore Gigliotti aquele que se pode dizer o inimitável narrador de futebol do Brasil. Muito obrigado, Constantino. Fiore, você, eu já disse, tem todas as qualidades, mas não são apenas as qualidades que um profissional do rádio merece. E tem. Você tem todas as qualidades de um homem que supera todas as expectativas em matéria de educação. E principalmente por fazer vibrar em todos os ouvintes o coração de cada um. Você é o poeta, Fiore, mas à sua frente nós temos que nos cortejar, temos que realmente saber que estamos diante de uma figura que jamais o Brasil esquecerá e que jamais outros países também, onde você teve a oportunidade de demonstrar a sua categoria. Fiore, que Deus te proteja neste Natal e que o ano novo de 2005 sejam para você aquilo que todos desejamos para nós e para as nossas famílias. E que a felicidade continue cada vez mais ligada a você dentro do seu coração. Você é uma figura extraordinária de amigo que eu me orgulho de ter, Fiore. Muito obrigado, Constantino. Fico muito, muito emocionado, muito comovido. O tempo passa, os cabelos brancos já vão se esparramando por toda a cabeça da gente, as homenagens vão se sucedendo, mas a gente ouvindo tudo isso que vem de um amigo que a gente preza tanto quanto você, muito nos sensibiliza, muito nos comove. Eu sigo sendo, viu, o Constantino, aquele caipirão que radiava com simplicidade, não tinha medo de ficar no meio do povo, em Lins, em Garça, em Marília, mas eu procuro falar do jeito que o povo gosta, do jeito que o povo me entenda da melhor maneira possível. Eu arranco palavras que brotam sempre da minha alma, do meu coração. Eu faço um rádio simples. Eu procuro ser um comunicador da fé, um comunicador da esperança, um autêntico comunicador do amor, mas na linguagem simples, sem nenhum tipo de frescura. meus queridos afiliados do estádio, da Estádio 97, desse programa que tem uma audiência fantástica, Adriano. Pelo privilégio de participar dele mais uma vez antes do Natal. Deixo para vocês também a minha renovada mensagem de fé, extensiva a todo mundo que estiver ouvindo este programa, jovens e mais velhos. Façam do Natal uma reunião de festa, é claro, de alegria, de amor, de união, mas principalmente de oração. Medite no Natal. Se chorarem, não se afogue nas lágrimas. Aproveite as lágrimas de um vazio, de uma saudade, e reguem novas esperanças que serão colhidas com fé no ano que vem surgindo, neste ano novo, que é como flor desabrochando, como criança nascendo e abrindo seu sorriso, cheio de fé, cheio de felicidade e de entusiasmo. Um beijo no coração de todos vocês, com o nosso carinho e o nosso respeito, e para todos aqueles, principalmente, que estiverem ouvindo o seu programa, o programa de vocês, porque, olha, nós não somos ninguém sem a torcida brasileira, sem aqueles que nos ouvem e sem os nossos queridos anunciantes. Um abraço muito grande. Nós agradecemos bastante e eu quero reiterar, vocês acabaram de ouvir o contato conosco do poeta dos locutores do Brasil, o maior poeta dos locutores do Brasil. Uma lenda do rádio. Uma lenda do rádio, que ainda por muitos e muitos anos, se Deus quiser, vai estar distribuindo alegria a todos aqueles que através da sua emissora atual acompanham o futebol do Brasil. Um abração, Fiori. Muito obrigado a você. Obrigado, Constantino. Obrigado, Benjamin. Sombra, para todos vocês que fazem o programa, que levam essa alegria no ar, para todos vocês que trabalham na técnica, na produção, e para todos vocês da Energia 97, e para todos os seus ouvintes, e para toda a nossa querida torcida brasileira. Feliz Natal e um ano novo cheio de paz e de novo sorriso. Valeu, Fiori. Valeu, Fiori. Feliz Natal, senhor. Um abração. Esse é o padrinho, hein? Obrigado. Esse homem fala bonito, né, doutor Antônio? Fala muito bonito. O homem sabe, né? Essa participação foi muito legal. Uma participação aí do doutor Antônio Constantino, né? Com o Fiori, através do telefone. E era bem aí no dia 22 de dezembro de 2004, bem antes do Natal, né? Mas que legal. Temos esse, pra gente, um tesouro gravado aqui. Né? Muito bacana. É documento. Muito bacana. Ah, com certeza. Mesmo. É. Você vê aí, né? Eu tava falando com o Portuga aqui. Quem ouviu o Fiori, ouviu. Quem não ouviu, velho. Tem essa oportunidade. Vai ser muito difícil de ouvir um cara parecido com ele assim. Acabou. No jeito de. Acho que não, viu, mano? Acabou, Domênico. Acabou porque acabou o romantismo, Domênico. Não tem mais romantismo. Não vai ter um o igual, futebol não, e a vida não tem mais espaço pra isso. Originalidade. Quem ouviu, ouviu. Tá faltando. Tá faltando talento. Emoção. Tá faltando romantismo nas coisas. Tá muito profissional tudo. Hoje o rádio é uns caras que falam, tá ligado. Muito profissional demais. Não, mas é verdade, é o negócio seguinte: você para pra pensar. Isso, Benjamin. É verdade, eu que não sou nada no rádio, tem nem que me copia na cara larga. Não tem nem que me copia a cara larga e ó que eu não sou parâmetro, velho. Imagina o Fiori que é a bomba diabo. Você acha que eu não vou copiar? Mas era muito legal. Eu era moleque e eu não perdia. É tava brincando na rua, mas não perdia o Cantinho da Saudade. Tem disco do Cantinho da Saudade. O Marcelo tem o disco. Esses caras todos aí, né? Eles têm um dom que é uma coisa impressionante. Esses caras aí eram vinagre no chupisco, viu, malandro? Vinagre no chupisco. Mas você é dessa época. E você também é outro. É outro monstro sagrado aí da TV. Mano, oi. Vamos falar, você é exemplo pra quem gosta de quem quer se espelhar num cara que tem um bom barbear. Não, inclusive o garoto propaganda da Bozano, né? Bonito desse jeito. Chupa, Benjamin. Chupa, Benjamin. Chupa, Benjamin. Hashtag chupa, Benjamin. Ô, Benjamin, por que eu não posso fazer a propaganda da Bozano? Você não tem barba. Ele é horroroso. Não tem barba. Ele é horroroso. Tem barba. Ô, mano. O mano é o bocado do Zizi Top. Ô, mano. É só mesmo. Eu não deixo a barba crescer porque eu uso Bozano. O cara tá tão feio na zona, mas tão feio que tiraram ele a paulada do WhatsApp. É, mas lógico, chato pra diabo. O Benjamin não sabe usar o celular. Você é velho. Eu saí do grupo. Você é chato. Eu saí do grupo e falo mais. Eu não dou dois dias pra vocês pedirem pra você pode ter certeza que não farão isso. Isso é chato. Ó, não tem nada mais chato do que grupo de WhatsApp que o pessoal acha que é MSN. RG número 2, o homem não perde aquele jeitão de garoto. Bozano, Benjamin. O meu não é somos, ele não. Somos imbatíveis no videogame. Quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partida de futebol com os nossos amigões. Mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nós cuidamos como homem. E só a Bozano, que valoriza o seu jeito de garoto, pode levar os seus filhos pra brincar na Kidzania, cara. Olha só que bacana, hein? Você não sabe o que é a Kidzania? Vou te explicar. É a cidade da criança, onde ela se diverte sendo médico, bombeiro, piloto de avião, pode trabalhar em pizzaria, em fábrica de chocolate, pode ser assistente maternidade. É muito legal, Domênico Gato. Leva teu filho, amigão, porque teu filho ou a sua filha vão pirar. Você pode ter certeza. Vai na minha dica. É uma experiência bacana demais, tanto pra criança quanto pros pais também. E nessa semana, o ouvinte do Estádio 97, que ligar aqui na rádio e disser o seguinte: só Bozano tem jeito de garoto e garante a diversão com meu filho, além de levar um kit top da Bozano, ganha também um par de convites pra Kidzania, cara. Olha só que legal. É um convite pro pai e um pro filho, tá bom? Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Estranho, já a gente vai colocar. Estranho. Nós vamos colocar estranha. Aí o momento sem parar, estranha, mas antes... aí, ó. Mas antes de falar aqui do Ralf, o Ralf disse que espera renovar com o Corinthians. Que alegria. Vence o contrato no fim do ano. Espera, mas aí detalhou, pô, o Corinthians me deve uma grana, não sei o que lá, dívidas. Mas ele quer renovar. E não se vê jogando em outro clube brasileiro. Você renovaria? Tem que renovar com o Ralf. Então, mas o renovar significa o quê? Quanto? Entendeu? Já somado a quantia que o Corinthians já deve pra ele. Fora o que possivelmente ele vai pedir de correção pra poder renovar o contrato. É complicado. Mas o que deve tem que pagar. Não, lógico, isso daí é indiscutível. Mas fora esse papo aí já do que deve, que falam que a quantia que deve pro Ralf ali, que pelo menos a diretoria deve, é Ralf barra empresários do Ralf, porque parece que emprestaram dinheiro ali também, gira em torno de 5 milhões. Ou seja, já é um jogador extremamente caro. O Ralf detalhou a dívida aqui. Ele passou os números ali? Ele falou, eu estava com 9 meses de direito de imagem atrasados. Nasceu. Nunca tinha passado por isso antes. Quitaram 5 meses comigo e com outros jogadores, que era uma parte mais pesada. Agora ainda estão devendo 4 meses. Comigo ainda tem outras pendências que ainda pesam um pouco, mas a gente sabe que o Roberto de Andrade e a diretoria não estão medindo esforços para quitar. Nunca passamos por isso. É difícil para ele, o Roberto, né, também, fica dia sem dormir, passando noites em claro, querendo dar uma boa resposta para nós. A gente sabe que estão tentando resolver e agradecemos o esforço. Então, Sombra, é complicado, porque é aquele tipo de coisa. Volto a falar aqui, é um jogador extremamente caro, o Corinthians já deve uma boa quantia em dinheiro para ele, e possivelmente quando o cara vai renovar um contrato, existe talvez ali um reajuste. O Ralf também já é um jogador com uma certa idade, ele não vai querer fazer contrato de um ano. Então é complicado, isso tudo tem que ser pesado. Por mais carinho que a torcida tenha pelo Ralf... Vai fazer 31. Então, imagina, ele vai querer um contrato de no mínimo 3. 3 anos, com certeza. No mínimo, mas no mínimo isso. No mínimo. É. Mas eu acho que ainda joga. Daí pra sim. Joga. Então você renovaria? Eu renovaria. Renovaria o primeiro volante melhor que o Ralf no Brasil? Não tem. Não, Leandro Donizete, só. Não, aqui Leandro Donizete. É muito bom. Leandro Donizete só bate. Mas é tirar o Ralf por quê? O Christian de primeiro volante? Não sei se aguenta mais. Bom, o Christian foi a maior furada que o Corinthians entrou nesse conto de Christian. Esse é o Estádio 97. Vamos agora ao Momento Sem Parar. Esse é o Momento Sem Parar do Estádio 97. Três ouvintes na sequência. Vai assistir seu time e precisa de um táxi? Use o aplicativo Sem Parar Táxi. E ó, segundo lance, o São Paulo tá próximo de acertar com o Osório, técnico do Clube Atlético Nacional. Alô? Alô? Alô? Alô? Caiu, Dudu. Caiu. Chupa, Domingo. Ah, caiu, levanta. Chupa, Domingo. Alô? Alô? Quem fala? Josué. Ô, Josué, tudo bem, meu? Tudo. Josué do que é o nome completo? Josué Paulucci. Paulucci. Você é parente do Landucci? Não, não sou não, Benja. E na verdade Paulucci me lembra Palocci. Agora morreu o homem. Quer desenterrar o homem da CPI, o homem que morreu agora. Pelo amor de Deus. Tá feia a coisa pra você, viu? Vou começar a desenterrar. Tá feia a coisa pra você. Eu desenterro, hein, Domênico? Ô, meu velho, e quantos anos você tem? Tô no vácuo, hein? 32 anos. 3.2 RG número 2. Isso deu uma confusão lá em Santo Isabel. É mesmo? Que confusão que deu lá? Deu. O que foi? No Coreto, RG? Tá, lá no Coreto. No Coreto. O que foi que deu? Aí os caras estão lá no Coreto, aquela reunião toda, que esse cara aí um perguntou pro outro. O Josu é? Aí o cara falou, não, Josu não é não. Ah, sensacional. Colocaram em dúvida a macheza do homem? Olha, mas é sensacional. Mas era ou não era? Mas foi só um lá. Você me xingou, porra. Vou falar com o Marcelo. Ah, então tá bom. Ai, ai, e o bairro aí, qual que é? Jardim Monte Azul. Jardim Monte Azul. Azul não vai render. Não é, não é. Monte Azul, me lembra a música Boate Azul. Monte Azul. Já cantou Boate Azul? Boate Azul é bom, hein? Não adianta vocês falarem comigo. E o Montinho Azul, você já... Não, por favor, não falem comigo. Não falem comigo. Mas o Monte Azul, você já viu? Vocês me boicotaram no grupo de WhatsApp, também não quero falar. Só porque eu entrei no WhatsApp, você saiu, velho? Não, ué, vocês reclamaram? Eu vou dizer um negócio pra você, não fale comigo. Por que não? Ué, já... essa treta aí. Meu filho que reclamou. Vai falar do bairro do rapaz ou não? Não, eu tô falando com vocês. Vai falar com o bairro do rapaz ou não? Se é o que eu conheço, é Itapsirica da Serra. Se é o que eu conheço. E é o que você conhece. Monte Azul é a Câmara dos Mortos. Itapsirica, perto do Terminal João Dias. Então. Itapsirica, viu? Itacirica da Serra. Hoje é PSM, hein? Eu já foi lá o time? Já, eu fiz um casamento ali. Itacirica da semana atrás. Ô, velho, e o time? São Paulo. São Paulo. Olha o ânimo do cara, velho. Olha o pique que o cara tá de comemorar o Campeonato Brasileiro. Pra comemorar o quê? Nossa senhora, comemorar o Campeonato Brasileiro. Brasileiro é longo. Mas você precisa ganhar. Eita, pra comemorar. Porra, mas então, tem duas rodadas. Tá na segunda rodada já, velho. Josué, segundo o jornal O Lance, o São Paulo estaria muito perto de contratar o Osório, técnico do Atlético Nacional da Colômbia. Qual a sua opinião? É, na verdade, temos que mudar, fazer algo diferente. Porque hoje, se for ver, tem vários técnicos que já ganharam títulos e estão desempregados. Só que continua com aquela mesma. Aquele mesmo método de jogar. Né? Então, eu tenho que trazer alguém de fora para mudar um pouco esse conceito, que nem o Internacional fez com a Aguirre, né? E você acha que trazendo um técnico de fora, a atitude dos jogadores brasileiros vai ser diferente? Você acha que vai ter um entrosamento bom aí com o técnico? É, na verdade tem um tempo de adaptação, né? Dependendo desse ano, se conseguir chegar entre os quatro para disputar Libertadores ano que vem, bom. Mas se conseguir pro ano que vem deixar o cara trabalhar aqui, porque assim, que a gente vai perder várias peças, né? Vários líderes dentro do elenco. Rogério Ceni, Luiz Fabiano, né? Temos o Cadê que está machucado. Então, assim, São Paulo que não tem algumas peças que vai precisar repor, só que tem que saber repor certo, para não ficar com o povo que na hora de precisar do jogo não consegue jogar ou fica meio que fantasma dentro do jogo. Né? Ô Sombra, com relação à presença de um técnico estrangeiro aqui, o torcedor se iludir, o futebol brasileiro vai mudar da água para o vinho, tá certo? Ou seja, talvez copiar o que acontece no futebol europeu. É um processo, velho, a longuíssimo prazo. Então, se você quiser, talvez, aí, copiar a mentalidade de estilo de jogo na Europa, primeiro, tem que desenraizar o futebol brasileiro. O que é desenraizar o futebol brasileiro? O futebol brasileiro, ele sempre foi característico pelos dribles, ou seja, joga a bola em um ali que sabe driblar, o cara faz uma jogada ali brilhante, o cara toca pra alguém e o cara vai lá e faz o gol. Sim. O futebol brasileiro não tem esse cara diferenciado hoje, tá certo? Tem o Lucas Lima, que é um bom jogador, mas não é aquele cara gênio igual o Neymar. Não tem. Igual não, foi. Não tem. O Robinho ainda é aquele cara, mas já não é mais aquele Robinho do auge. Mesmo porque o Lucas é um cara de passe, não de drible. Não, mas você não tá entendendo. Eu tô falando em termos de genialidade, independentemente de. Ele assim, ele tem por dar uma arrancada e drible ali no meio. Viu? Gente, mas o que eu tô falando é em termos de comparação de genialidade. Não tô falando que é. Não, gênio não tem nenhum. Não tem nenhum. Não tem. Tá certo? Então, Sombra, copiar o estilo do futebol europeu, porque o europeu... Não, mas eu não sei se vai copiar o estilo do futebol europeu. Não, mas é o que falam, não, porque o brasileiro ele tem que jogar como os times da Europa, não sei o quê. Não, negócio é o seguinte, que o Osório vai fazer. Gente, o negócio é o seguinte. Com relação aí ao estilo europeu, o europeu nunca teve aquele cara driblador. Tem agora, Cristiano Ronaldo, tá certo? Tem uns caras aí que são mais habilidosos, mas nunca teve. Ah, o europeu, Manchester City tem uns bons dribladores. Né? Mas hoje, Sombra, o europeu, desde os primórdios, ele sempre teve que, talvez, aí participar... de um esquema tático, todos os jogadores ali empenhados em cima da tática, porque o cara não era aquele cara diferenciado como o brasileiro em termos de drible. Velocidade, em termos de genialidade. Sempre foi. O futebol europeu era um futebol muito mais tático. Todos os jogadores, eles participavam do esquema tático. No Brasil, não. É aquele negócio, joga bola no cara diferenciado, o cara vai resolver. Então, se você quiser realmente migrar esse estilo, já que o futebol brasileiro hoje, a cada dia que passa, a gente tem menos craques aqui dentro, se você quiser, talvez... colocar um estilo europeu dentro do Brasil, você precisa trazer treinadores aí que tenham essa mentalidade para começar a trabalhar na base, não é no profissional, gente. Josué, Sombra, rapidinho, só uma coisa sobre o Osório. Ele foi auxiliar técnico do Manchester City durante muitos anos, fez pós-graduação lá, depois trabalhou nos Estados Unidos e também no México, talvez tenha ajudado a contratação dele, esse estudo que teve na Europa, essa bagagem que tem na Europa. É um treinador muito atuante. Já tô tão desesperançado. Vai trazer os jogadores de lá também? Ah, no Atlético Nacional tem. De lá de onde? Da Colômbia? Não, da Europa. Não, aí acho que não. Mas no Atlético Nacional. Ele foi assistente técnico. Assistente técnico alguns anos. No Manchester City. Alguns anos. Numa época que o Manchester City nem fazia sucesso. Ele estudou muito. Agora, no Atlético Nacional, tem o Jonathan Copete, que é um jogador que jogou no Vélez, que é muito bom. Ruiz, centroavante. E os dois zagueiros são bons. Fora isso, não tem muito. Josué. Oi. Pra encerrar sua participação aqui na sequência sem parar. Rogério, para ou continua? Para. Para. Então tá bom. Grande abraço pra você. Posso fazer o mechan aí da Bozano? Manda. Faça o mechan, mechan. Só a Bozano de jeito de garoto que garante a diversão para o meu filho. Como meu filho. Beleza. Boa, ganhou um kit Bozano e um par de convites pra Kidzania, tá bom? Boa. Tá ok. Parabéns, cara. Um abraço aí pra você. Buscar aí na rádio? Isso, 3 dias úteis pra você retirar aqui na Paulista, 1439, nono andar. Ou o mano leva pra você. Tá bom? Tem horário comercial, perto de mim, né? Isso. Tá ok, então. Obrigado. Valeu, fera. Obrigadão. Essa sequência sem parar, 3 ouvintes na sequência. Com o aplicativo Sem Parar Táxi, você chama e paga seu táxi com muito mais agilidade. Sem parar em todo lugar, até no táxi, Domênico. Até no táxi. Alô? Alô? Quem fala? Aqui é o Renato. Tudo bem, Renato? Tudo bem, Domenicão? Tudo bem. Domenicão. Domenicão gato. Você é um Domenicão gato, Domenico. Tá bom. É os dois. Tá certo. E quantos anos você tem? Eu tenho 37, Domenico. É 3.7, RG. Mas qual é o nome? Mas o nome completo, como é que é? É Renato Francisco da Silva. Ah, e aí, RG? 3.7. Renato Francisco da Silva. Cada um sabe o seu. Ah, como assim? Então cada um dá pra quem quiser. Por exemplo, ele é da Silva, né? Ah, sensacional! Vai fazer o quê? Cada um dá pra quem quer. Tá? Lógico, ué. E qual que é o bairro aí? Aqui, Jardim Santo Eduardo. Jardim Santo Eduardo. Você lembra daquele Eduardo que jogava no Corinthians, mano? Eduardo. Não? Qual Eduardo? O Ponta. Lidu e Eduardo? Não, não era não, da minha época, não. Eu lembro. Ah, mas você nasceu em 82, pô. 82, mas a quem você tá se referindo? Puta, mano, você perdeu uma das Copas do Mundo. Esse Eduardo, não é aquele legal, que virou, né, treinador depois? É o Eduardo Amorim, não é esse que eu tá falando? É, o Eduardo Amorim. Isso aí eu lembro dele no Corinthians como então, técnico. Ele virou treinador. E lembra do Lidu e Eduardo? É. Morreu nós dele de carro. É. Lá na Vila Amorim, na ponte da Vila Maria. Eduardo Amorim foi treinador, foi campeão da ponte da Vila Maria. E o Eduardo Amorim também foi jogador na época da democracia. Ele é aquele jogador que às vezes os caras falavam que ele era morto, mas ele é um jogador taticamente inteligente. É. Meio Danilo. Meio Danilo. É. Meio Danilo. Ele mora no Jardim. Mas o Danilo era mais decisivo do que o Edu. Benja, ele mora no Jardim Santo Eduardo. Se é o que eu conheço, é Embu. Ah, lá perto do primo, né? É lá? Que virou dono, é prefeito. É Embu das Artes, gente. Ah, meu primo tá lá, meu primo Beno, 26 quilômetros. Tá bom, já sabemos, tá bom. Barraquinha Sol e Luar. Já tá tudo caro lá, hein, Benja? Oi? É, tá cara. Aquele Embu das Artes é tudo caro, hein, meu? É, mas o primo do Benjamin que inflacionou tudo lá. Meu primo largou a engenharia. Ele só ir pra lá que... Não, meu primo largou a engenharia, bacana, pra fazer pulseira de couro, telinha de cadeira. E agora ele faz abajur com sobra agora de... Agora ferrou, né? Aquele negócio de latinha, de... É. Diz que agora tá abrindo negócios em Amsterdã. É. Ô, oh, que que tá dá? Tá vendendo outras meu coisas primo. Aí. Ô, oh, da hora... 26 barraquinhas só e luar. Só de brincadeira, meu. Headlight. E agora ele tá botando uma sobra de bolinha de arroz integral. Eu sobra conheço ela. Renato, que time você torce? Os caras vendem baldinho de cogumelo. É o tricolor, né, meu? Soberano. Ah, o soberano, o tricolor, aê, tá aê. Certo. Cadê o Mota pra criticar esse soberano aí? O Mota tá pipocando. Soberano. Deixa o Mota, ele tá gravando lá o pessoal lá, o Frido. A dizer que era soberano lá, né? É. Coisa difícil. Ô, Renato, fiz pergunta aí pro último ouvinte, o Josué. Rogério, para ou continua? O Rogério, ele tem que parar, né? Tem que parar? Nós estamos São Paulinos gratos por tudo que ele já fez, né? Ah. Ele já fez tudo, prometeram pra ele um time competitivo nos dois últimos anos aí, né? Ele só perdeu tempo, era pra ele estar descansando, só se frustrou. Mas, gente, o Rogério Ceni, Sombra, é como se fosse aquele leão que não aguenta mais pular por dentro do arco de fogo. Você é aquele leão, mas é verdade, gente. Você falava pro Riquelme. É aquele leão, velho, que tem que passar no circo. É, a história do leão. Tem que passar ali no circo, tá certo? Em cima de uma padiola, pro pessoal dar tchau e se despedir do leão. Padiola, velho! É verdade. Mano, você já assistiu aquele seriado Largados e Pelados? Não, nunca. Ah, eu só não gosto porque eles põem o borrão na frente das genitálias. Você queria ver tudo balançando. Foi eu que assisti essa merda aqui? É, possivelmente. Você nunca assistiu, Sombra? Você que assiste Canal Fechado? Qual? Largados e Pelados? Não. Ah, vão se ferrar vocês. Mas você fala tá aí, bem mano, também. Fala aí. Não, mas então, Sombra, o Rogério Ceni, por mais história que ele tem no São Paulo, tem uma hora que ele tem que parar mesmo, sabe? É, querendo ou não, o Rogério é um cara que, por mais que ele tenha feito uma boa partida aí contra a Ponte Preta, na minha opinião falhou no gol, mas pegou 10 bolas ali que se ele não tivesse conseguido defender o São Paulo teria sido goleado. Mas é um goleiro que já tem que dar tchau, cara. Né? Ele tem que já começar a pensar em outras coisas. Rogério, se ele já até, propriamente ano passado, ele já queria parar, só não parou porque o São Paulo conseguiu a vaga pra Libertadores. Mas o São Paulo tem que pensar já no futuro, cara. Já hoje, foi, ó, né, Rogério Ceni, Luiz Fabiano, tá certo? Quando tiver a possibilidade de se desfazer do Ganso, também tem que fazer uma limpa, cara. Tem que fazer uma limpa. E o Rogério, possivelmente, Sombra, eu acho que ele não vai já assumir um cargo diretivo agora no término da carreira. Imagina, né, eu acho que ele vai se mandar do Brasil. Eu não sei porquê, é um feeling que eu tenho, mas eu acho que o Rogério não gosta muito do Aidar. Eu acho, viu, Sombra, que ele não deveria se ir por esse caminho de tentar ser técnico, não... Né, o dirigente. Porque a gente já teve lá o exemplo do Zico no Flamengo, né? Sim. O cara tentou ser técnico. Você vê, a torcida não perdoa, porque é outro cargo totalmente diferente, cara. E essa aposta aí na possível vinda do técnico do Atlético Nacional da Colômbia, o Juan Carlos Osório. Você conhece? Já ouviu falar? Acha que é uma boa trazer um cara de fora? Cara, eu achava que deveria vir o Luxemburgo. Verdade. Luxemburgo, isso, porque ele está aqui, ele conhece os nossos jogadores, ele sabe quem é chinelinho, quem não é, ele vai chegar e já colocando cada um no seu lugar. Eu dou razão, porque ele tem um monte de... Eu aposto ainda naquilo que o Domênico falou, eu acho que ele ainda vem para São Paulo. Tem um monte de bom valor no Irati. No Irati. Chico pé de pato, eu não tenho problema. Eu acho Irati que, pode trazer, eu acho que as pessoas, inclusive, devem bom começar a achar bons valores no Irati, no Irati 1, no Irati 2 e no Irati 3. O que não dá mais é ficar contratando um nome que não joga porra nenhuma. Até ele chegar aqui, um técnico estrangeiro, e ver como é que funciona, se adaptar, a mesma coisa de jogador. Até se adaptar, pode levar um tempo que São Paulo não tem. Jogador. Porque já está atrasado, né, na programação do ano. Meio do ano tá chegando já, hein? Bom, amigo, um abraço pra você, obrigado pela audiência, tudo de bom, continue sempre na energia. Diga. Sandra, eu tô aqui com meu filho, o Andres, até falar com o Benjamin. Benja, eu mandei um e-mail pra você, porque eu coloquei o nome do meu filho de Andres, em homenagem ao Andres do Sepultura. Olha que legal, André. Acho que você vai ficar feliz. Ele deve estar ouvindo a gente. Eu vou direcionar esse e-mail para ele. A esposa dele também, super atenciosa, me respondeu. Muito demais, legal. A família, viu? Oh, que legal, André. Mas ele não tá saindo do rock? E o Sepultura, que mês que vem, viu, amigão? É. Comemora 30 anos de carreira. Não, demais, né? Mas, ô, amigo, você não se decepcionou quando o André começou a tocar com o Júnior, por exemplo? Não é verdade, tocou? Eu vou te falar. O Sandy Júnior. Vou ensinar um pouco pro Júnior, né? O André, ele é sangue bom, mano. O André é parceiro. O André Esquiz é, sem dúvida alguma, um dos maiores músicos desse país. É um monstro. Sim. Monstro. Toca muito. Monstro. Diga, Renato. Eu gostaria de ganhar os ingressos pro Kidzane aqui, que meu filho tá pedindo. Então vamos lá. Só Bozano. Me garante um barbear fenomenal. Não, esse é o slogan para ganhar o kit Bozano. Eu quero saber pagar o kit da Kidzania. O par de convites é outra frase. Dê uma ajuda aí, Sandra, por favor. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão com meu filho. Só Bozano tem o jeito de garoto e garante a diversão do meu filho. Com o meu filho. Parabéns. Meu filho. Então ganhou um par de convites para Kidzania, tá bom? Certo. O RG tá por aí? O RG tá. É nóis. O RG. Diga. Eu queria dizer a minha esposa, a Ângela, que eu amo ela muito. Quarta-feira, porquinho vai pular da panela, velho. Já ganhou. Vai fazer outro filho. Cara. Valeu, cara. Pra todos vocês. Valeu, um abração. Valeu, cara. Boa noite. Valeu, gostoso. Obrigado. Tchau, tchau. Esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência, no pedágio, no estacionamento, no posto, até no táxi, sem parar em todo lugar, Dudu. A última ouvinte da 30. Alô. Alô. Quem fala? Adilson. O Adilson, tudo bom? Tudo bem, Dodô, e você? Bem, graças a Deus. Adilson do quê? Adilson Gregolini de Campos. Quantos anos você tem? 3.6. RG, 3.6. Primeiramente, hoje, eu quero deixar meus sentimentos a vocês e a família toda aí do presidente da energia. Valeu. Valeu, aqui, velho. Com certeza. Obrigado, meu. Valeu, mano. O nome dele não vai falhar a pimenta. Gregolini. Não, seu nome é relacionado à saúde. Como assim, RG Saúde? É que lá em Santa Isabel todos espirram assim. Adilson! Sensacional! Boa hora aí. Bora se salvar a hora, você tá de brincadeira? É quase um mito da saúde pública. Tá bom. Cada dia pior, hein? Eu sou soda, velho. Foi no quinto bloco, Marcos. Então tá bom. Ô, velho, e qual que é o bairro? O bairro é Jardim Espera e Holanda. ligou essa semana já. Mas vocês tratam o vídeo com desdém, cara. Ah, não é. Sim, o mano foi bem agora. Não entendi. Alguém que liga duas vezes. O cara liga, mas não importa. O cara tá prestigiando o nosso programa. Já falou tudo. Ele é tão fã que ele liga duas vezes. Vocês trataram o cara, ó, vocês trataram o cara agora como se fosse aquele cara lá que tá cobrando dívida. Sabe aquele cara do banco lá que começa a atrasar um pouco? Vai lá, chega na casa dele. Mas isso não foi legal com vocês. Se fosse... Não, de vocês não foi legal. Pois é, se nessa hora aqui fosse uma bolsa de valores, a ação nossa estava lá em cima. Não acho. Quando despencou. Não acho. É porque já ligou, não, já não tem a menor aí, grau. O time, vai lá, o Modena é um cara que participa sempre. Se ele ligasse agora, você não ia estar no cacete. Time. Alemão, que time você torce? Corinthians. Coringão, mano, Coringão. Aí, agora eu concordo com o Benja. A mesma coisa do Guerreiro. Aí, para de falar, Benja. Ó, queria até que o Estranho tomasse a rédea da situação e fizesse uma pergunta pro nosso ouvinte aí, já que ele é corintiano também. Vamos lá. E aí, amigão, você acha que o Corinthians chega longe nesse campeonato ou não? Ó, que pergunta retórica, né? Se chegar na Libertadores, dá pro satisfeito. Não, olha, eu não sei, amigão, mas vocês podem discutir aí. O negócio é o seguinte... O Corinthians possivelmente no meio do ano aí vai ter. Vai ter alguma. Não, não, mas o Corinthians ele vai perder alguns jogadores, como o Sheik, como o Guerreiro. Eu não aguento mais, pode ser que o Gil seja vendido, tá certo? O Danilo, não sei também se tiver a possibilidade de fazer um empréstimo com algum outro clube. Ele falou que não aguenta mais você falar lá. Não, ele tem show, ele trabalha, diferente de você. E agora vai pra casa coçar o saco. O negócio é o seguinte: o Corinthians possivelmente ele sofrerá um desmanche. Gente, eu tô falando com o ouvinte aqui. Não, foi o que não trata mal o ouvinte com você. O Corinthians no meio do ano ele vai sofrer talvez um desmanche, assim como outros clubes também. Não é o caso do Palmeiras. O Palmeiras ele não tem nenhum jogador aí, talvez, aí numa janela de transferência que possa sair. O Palmeiras possivelmente tudo vai... agora, né? O Palmeiras ele possivelmente vai conseguir manter o elenco. Eu acho que isso pode pesar e muito na sequência do Campeonato Brasileiro, porque tem elencos que vão se manter. E quem chega, mano? No Corinthians? É. Olha, amigão, dificilmente teremos um nome que agrade a torcida aí, cara. Ainda mais com essas penduras que tem aí dentro do elenco, enfim. Fidorf no Corinthians. Fala a verdade, né? E aí, o que vocês acham, cara? O Coringão, vocês acham que briga de fato, perdendo essa série de jogadores aí, briga pelo título brasileiro? Eu acho que não. Eu acho que não. Se chegar na Libertadores, ele tá satisfeito. Assina embaixo que eu ouvi falar. Acho que tá tudo tão porcaria que eu acho que tudo pode acontecer. Que pode ser campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil. Né? A gente tem que focar na Copa do Brasil. Chegar na Libertadores... O estranho acha que tem que focar na Copa do Brasil, ué. Não, até acho aí, por exemplo, eu vi alguns jornalistas aí descendo o cacete no Eurico Miranda, porque o Eurico Miranda falou que o Vasco tem condições aí de brigar pelo Campeonato Brasileiro. Que o Vasco voltou... Não, mas... Como é que é? O que eu penso é o seguinte, tirando o Atlético, que tá jogando bola, e o Inter, que tem um bom elenco e possivelmente quando sair da Libertadores vai focar no Campeonato Brasileiro, o resto é briga de bêbado, gente. É tá briga certo. De bêbado. Adilson! Todo mundo briga. Um abraço pra você, obrigado pela participação aqui no Estádio 97. Um abraço pra vocês, tudo de bom. Tudo de bom! Agora quero falar com você sobre mais uma maneira para você usar o seu Sem Parar. Agora você pode pagar táxis usando o seu Sem Parar. Toda a facilidade e agilidade que você conhece agora no aplicativo Sem Parar Táxi. Sabe quando você às vezes está na casa de uma pessoa, aí você fica meio sem graça e fala, olha para a carteira, não tem dinheiro, não tem cartão de crédito. Ferrado. Você fica sem graça assim, né? Não é o caso do Benja, o Benja ali na cara dura, ele pede o dinheiro. Mas você precisa ir embora, vai chamar o táxi. Embora. Então, se você já tiver o aplicativo Sem Parar Táxi, rapaz, é muito simples. Porque você não precisa ali pagar em dinheiro, você não precisa passar cartão de crédito. O valor das corridas de táxi vem direto na fatura do Sem Parar, junto com as passagens de estacionamento e pedágio. É fantástico. O Sem Parar é assim, está sempre com você onde quer que você vá. Agora, até no táxi. Sem Parar em todo lugar. Estádio 97, oferecimento da Banditec, a faculdade de TI atualizada. Acesse banditec.com.br e inscreva-se. Também oferecimento do consórcio Honda. Ouvinte que liga aqui diz, chegou a sua vez, consórcio Honda? Conquista um lindo boné e concorre a 30 cursos de direção defensiva com tudo grátis. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem? Tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Perfect Brasil, seu carro perfeito é seu carro com suspensão. Perfect! Diga, Benjamin. É isso aí, repetitivo, mano. Olha só, amigo. Saco de lixo. Você que está aí todos os dias no trânsito, parado. O tempo passa, o tempo está passando. E você não vê a hora de realizar o seu sonho de ter uma moto Honda e escapar desse caos, não é não? Chegou a sua vez. Com o consórcio Honda é muito fácil. Fácil e barato para comprar sua Honda e mudar de vida. Olha só, São parcelas, amigão, a partir de R$94 por mês. Estranho? R$94 por mês? Viu como é fácil? Dá pra pagar, não dá? Dá pra pagar. Dá pra pagar. E o melhor, viu, estranho? Você não paga juros. Você não paga juros, é isso aí. E com a sua Honda, além de você fugir do trânsito, você também economiza no combustível. E o consórcio Honda já entregou mais de 5 milhões de motos. 5 milhões de motos. Então chegou a tua vez. Tá aí ainda, estranho? Estamos aqui. Não, não é pra você tá aí, não. Corre, estranho. Chegou a sua vez, vá correndo a uma concessionária Honda e faça já o seu consórcio Honda. Olha só, você que é motociclista... Você é motociclista já, ô estranho? Motociclista. Tem carta de moto? Tenho carta de Tem moto. Tem mesmo? Tenho. Bom, quer ganhar um presente? Vou dar um presente pra você. Beleza. Quer? Quero. Você quer ganhar? Mas é pra ir mesmo, hein, estranho? Vou. Ó, consórcio Honda vai proporcionar pra você um curso exclusivo de direção defensiva. Ó. Legal. São 30 ganhadores com tudo grátis. Olha só, estranho. Deslocamento até Indaiatuba. Almoço, visita ao Museu Honda, palestra e um curso bacana demais de direção defensiva. Legal. Ô, presente meu pra ele aí, ô Basalho. Opa, que legal. Basalho, presente meu pra ele. Então, olha só, é só você ligar no Estádio 97 e falar a frase. Chegou a sua vez, consórcio é Honda. Além de você ganhar um boné legal pra caramba, você também vai concorrer a esse curso de direção defensiva. E olha, eu conheço pessoas que conhecem esse curso porque é top. Não, é top, top, top. E no Humano tá convidado também, se ele quiser fazer. E no final... Irei lá dar um show. De cada programa sortearemos um ganhador. Mas tem que lembrar, lembrando, hein, você que ganhar o curso aqui do Consórcio Honda de direção defensiva, você tem que ter a tua carta de habilitação de motocicleta. Você tem, estranho? Tenho. Então o estranho vai ganhar hoje. É muito legal. Consórcio Honda Zombinha. Estádio 97 no oferecimento da Cato. Vagas em mais de 37 mil empresas. Não espere, vá à luta por um emprego novo em cato.com.br e aproveite os 7 dias grátis e assine já. Estádio 97 também tem oferecimento do Grupo Esser. É, e não perca amanhã. Um programa histórico, hein? Por quê? Amanhã você vai ter um mano falando sobre o desmanche do Corinthians. Se Guerreiro fica ou não. É o que tem pra falar, idiota. Eu vou inventar notícia. Olha só, hein? Não perca, porque. É o que tem pra falar, idiota. Aqui não tem assunto competitivo. Mano, vai falar isso aí. O Guerreiro tá desde novembro, velho. Se o Corinthians tivesse sido eliminado da Libertadores, amanhã jogaria. Eu teria um outro assunto pra falar. Por incompetência sua e do Corinthians, o Corinthians foi eliminado. Você quer mais qualidade de vida? Então não perca amanhã, estranho. Não perca aí. Você que nunca ouviu o mano falar sobre o desmanche, sobre o Guerreiro fica ou não. Se você participasse mais do programa, você poderia interagir com outro assunto, quem sabe, né? E tem mais, voltarei ao grupo de WhatsApp que foi solicitado que eu volte. Por quem? Eu não solicitei. Aê! Não, eu não solicitei, não. Me avisa, se você entrar, eu saio. Não, acabei de falar. Aí, Basalho. Se você entrar, eu saio. Passo. Vou ver se eu vou adicionar ele. Agora precisa ver se ele vai te adicionar, o trouxa. Eu vou perguntar pra quem sair, não, trouxa. Eu vou perguntar pra quem é, por hierarquia aqui, pela idade, quem tem o dom do voto. RG, você quer que eu volte ou não? Claro que sim, foi eu que convidei de volta. Mas espera aí, depois do RG toma, quem vem. Otário. Pera. Toma, otário. Não, precisa ver os, é ordem. Mais qualidade de vida? Então venha conhecer o Le Village na Casa Verde, um bairro que é pura tradição. Não percam amanhã, hein? O mano falou sobre desmanche. Vai, fala logo! É um projeto elegante, aconchegante, ideal, com um ritmo mais tranquilo. Apartamento de 59 metros quadrados, sendo dois dormitórios, sendo uma suíte. É mais um lançamento do Grupo S, era empresa reconhecida pela qualidade. Ô, estranho, já ouviu a opinião do mano sobre certo, se o shake fica ou não? Não, vai, tá amanhã. Certo, mano. Amanhã eu vou. Não, tá certo, perca neto. Tempo, venha conhecer o Le Village Casa Verde e desfrute. Vou ligar, acabei, me passa o telefone dele, você tem. 4 mil metros quadrados, lazer completo, piscina adulta, tava certo, né? Quadra, churrasqueira e muito mais. Então vá visitar o apartamento decorado na rua José de Brito de Freitas, 295. Estranho, se ouviram falar essa frase? Aí, Guerreiro, o Marcelinho foi embora, o Sócrates foi embora, quer ir embora, vai, com discurso. Você ouviu? Você não ouviu? Amanhã você vai ouvir. Ou acesse agora mesmo, esser.com.br/Levilage com dois L. Se preferir, ligue agora mesmo. 3951-3888. 3951-3888. Amar a Casa Verde é uma atração de muitas famílias. Viver no Le Village também vai ser. Um abração pro Rafa, pro Lanhor, pra toda a família Esser, estranho. Acho que eu vou vestir a camisa 10 e subir na lambrada do Pacaembu pra relembrar os velhos tempos. Oi, estranho, oi, obrigado, legal, pela sua participação. Nos veremos no resort na sexta-feira, tá bom? Ó, estranho, nos veremos lá. E quem for ao resort, como estranho, quem for ao resort vai ser muito legal.